de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. É isso aí. Você tem o corpo de homem, mas o pinto é de menino. Isso começou bem. É. Já o rei. Ô, gente, começando aqui o Game Sota Live, especial de Natal, de final de ano, nessa emoção do Roberto Carlos aí, embalando. Deixa eu baixar mais um pouquinho a música aqui. É, embalando aí nosso final de ano, né, com essas mensagens bonitas sobre pai e sobre ser o cara pras mulheres. Estamos aqui hoje com Arthur Zeferino. Esse cara sou eu. Marcelos Vinícius. Saudações, galera. Sentiram minha falta? Não. Não. Guilherme Alves. Boa noite. Nossa, quase que eu não respondi. André Guerra. Esse sou eu. Boa noite. E Xana Ximenes, a famosa Xaxi. Não. Xaxi. Ai, fantástico. Ó, você é ao vivo a parada aqui, como vocês sabem, então você pode, participar através da hashtag GamesFodaLive. Você pode mandar sua mensagem para o Twitter do GamesFoda ou um e-mail para live@gamesfoda.net. Ou só participar no chat do Twitch. Ou só participar no chat do Twitch ou ligar pro meu celular, que é 15 933 7279. Nossa, anotei aqui, tá fugindo. O bagulho vai ficar gravado, irmão. Você tá de sacanagem. Eu não tô nem aí, pode ligar, não, ninguém liga pra essa bosta. Vai tocar no meio da transmissão. Olha, eu vou falar, hein. Se tocar, se alguém ligar pro Rinks, a gente vai sortear um bagulho aí. Oi. Eu vou atender durante a transmissão. É que não dá pra escutar. Eu vou até voltar essa porra agora, porque vai que alguém liga. Vai vibrar. Deixa no colo que vibra, isso aí. E quem agora eu quero saber, antes de começar a vinheta, qual de vocês que gosta realmente do Roberto Carlos aprecia esse grande músico, esse grande intérprete do cancioneiro brasileiro aí? Cara, eu não aprecio não, mas eu posso falar quem eu aprecio de verdade? É o Fagner. Fagner. Eu acho o Fagner o top do Brasil, assim, compositor e cantor. O top do Brasil. Top, Fagner. É. Pera aí, o top do Brasil todo. Todos os tempos. No quesito música de mãe, sim. Incluindo Chopin. Porra. Não, é. O Brasil. Cara, eu acho. O caso já é música de vó, já não é de mãe. Ah, é. Bom, ela tá ficando mais velha. A essa altura é. Se bem que a minha avó tem o Roberto Carlos. Como que o Roberto Carlos é música de vó, cara? É tipo. Meu Calhambeque, Bibi! Quero não sei que lá no Calhambeque. Oh, pera, o que é música de mãe hoje em dia? Fábio Júnior? Fábio Júnior, Fagner. Roupa nova, não, roupa, nova. Roupa, é, nova. Roupa nova. Já vi. Roupa nova é alto nível. No caso, minha mãe é Aline Barros, é. E tem música de pai também, que é tipo não no Brasil, né, mas tipo, tem tipo um Creedence, um Regina, 14 Bis é música de pai pra caralho. Sabe o que meu pai curte? Meu pai curte umas músicas mó que era gayzona assim, antigamente, tipo ABBA, tá ligado? Não é que é gayzona, é que é a música que ele ouvia na balada, cara. Não, não é, cara, ele não ia na balada, velho, ele era gay, meu pai, ele não sabia. O cristianismo curou meu pai do homossexualismo. Desculpa, gente, a piada foi forte. Tá? E seu pai é pastor, irmão. Meu pai é pastor. Não, não, eu acho que é válido. O pessoal usou o Feliciano de ser gay, então acho que pode. Não, mas ó, se a gente fizer essa piada do Rinks, uma das poucas dele é engraçada, dizem. Ela não tá zoando os gays, ela dá a volta. Se o Porta dos Fundos pode fazer essa piadinha de vai curar, não vai curar, pra criticar o Feliciano, a gente também pode. A gente também pode, com certeza. É, de boa que o Porta dos Fundos ganha um pouquinho mais que a gente. É um pouco, né? Sim. Não exagera também. Agora sim, como eu tô querendo começar esse programa, vou mutar todo mundo e vou começar a vinheta agora e ninguém me manda de mim. Games Foda Live! O podcast da galera! agora sim foi legal. Você viu o cara no Twitter hoje que falou que ele fica, de vez em quando ele se pega falando a vinheta? Eu falo também, cara. Do nada. Assim, aí eu começo, games, foda lá, game, foda lá. Ele falou que ele adotou até o barulho de recarregar a shotgun. Ele falou, eu falo às vezes isso, às vezes igual, vou apresentar meu TCC, aí o cara tá lá na frente de todo mundo e começa com essa porra. Esse negócio do Games for the Live podcast da galera, eu cheguei até a perguntar pro Tuba, foi eu que criei isso aí? Ele falou assim, não, fui eu que mandei você falar. Porque é um negócio que foi tão assim, sabe, natural, velho. Que tipo, ele falou assim, ó, grava isso aí. Eu não sei se ele mandou gravar, ou simplesmente gravei, assim, já gravou e fez tudo, sabe? Cara, vinheta do mundo. Eu só acho que você não devia ficar assumindo a responsabilidade por ela em público, assim. Não, mano, isso eu tô falando. Eu tô falando o contrário, eu tô falando que foi um negócio natural, foi um negócio mente coletiva, assim, entendeu? É. Não, e é interessante porque há questões, há debate por trás disso. Que galera? Né? A galera que tá ouvindo ao vivo, a galera, mas com a gente. É a nossa galera. É a galera. Olha, mais um falou no Twitter aqui que também faz isso. Aí, viu? Ó, Guerra, presta atenção. É o podcast da galera, porque ele não é só nosso, ele é ao vivo e as pessoas participam junto e tal. Pelo menos eu acho que o Tuba pensa nisso. Então, mas com certeza, se for dar o maior crédito aí. Eu acho que teve muito processo mental por trás dessa vinheta também, cara. Não, o processo que a gente vai tomar com o Hanks falando bosta. Mas assim, o maior idealizador com certeza é o Tuba, porque ele que foi que adicionou o barulho da Shotgun, do Sonic e todas essas maravilhas clichêsísticas aí. Esse barulho da Shotgun é do Duke Nukem, não sei se você percebeu isso. É bastante característico, né? Então, é. Vou te deixar claro. É, foi um grande... O Tuba tirou pra cima na casa dele. Gravou o som do tiro. Fingardão de salda. Foi um grande... MIDI de celular dos anos 2000 aí, que você colocava pra quando você recebia mensagem no celular. Eu vou dizer, você nunca escutou isso na faculdade, você tá louco, cara. Nossa, ignora esse tweet do Mindkiller, senão o tema vai virar esse. Falou aqui. Minha proposta de TCC seria o Games Art? Não, é. Com o barulho da choque, cara. Seria Games Art. Eu acho muito bom. Esse é o tema de hoje, então? Games on Art? Não, cala a boca, cara. Ó, só pra contextualizar aí a galera, uma vez a gente foi na casa do Hinks, sei lá o que a gente foi fazer. Tava eu, o Tubo, o Rod e a Shanna. Começou essa história de jogos são arte ou não, era o quê? Nossa. Quase 4 da manhã, a esposa dele queria dormir e a gente debatendo essa merda. Batendo na mesa. É, tipo, julgamento de Phoenix Wright. Não, e depois a gente começou a ir pra outro nível, a gente começou a perguntar por que arte era arte. Quatro contra o Hinks, né? Não, para, o Rod tava do meu lado, o Rod tava do meu lado. Pera, quem defendia que era arte, quem defendia que não era arte? O Rod, não, é que eu não defendo que não é arte, eu defendo uma visão muito particular sobre isso. É que pode ser arte. Cara, não vamos começar isso agora. É, com certeza. Um dia a gente separa 4 horas de programa só pra analisar essa questão. Eu acho que a gente pode debater isso agora. Brigadinho, são arte? Não, pronto, acabou. Ah, então você é mais um pro nosso grupo aí. Meu não, você e o Guerra estão ficando, faz tempo. Tá ficando. mas tudo bem. Vamos fazer diferente hoje. Hoje nós vamos falar que jogos você não está jogando. Qual jogo você não está jogando, André Guerra? Eu não estou jogando Mario 3D World, mas eu adoraria estar. É, aquilo no jogo que você não está jogando é Arthur Zephyrin. Olha que nome bonito, Arthur Zephyrin. Arthur Zeph. Eu não estou jogando Pokémon, faz tempo que eu não jogo. E você, de verdade. E você, Shana Black RX, que jogo você não está jogando? Eu não estou jogando Doki Doki Panic, sei lá. É, eu também não. Ninguém está, né? Isso é total. Marcelo, se for falar. Cara, eu não estou jogando o jogo do mercado profissional, da vida no mercado de trabalho. Fora esse, Zelda. eu tava terminando o Phoenix Wright, eu ainda não tô jogando Zelda, o de 3DS, claro. Mas eu vou começar agora, assim que terminar essa bosta, então acaba logo. E você, Nelzão Guilherme Alves, filho do outro Alves lá? Eu não estou jogando Starbound, apesar de todos os meus 80 amigos de Steam estarem jogando, provavelmente nesse momento. Ó, quem tem Animal Crossing também não tá jogando, né? Com certeza, ah, sim. Parou já. Quem tá jogando Animal Crossing? Na real, desde a versão do GameCube, eu não tô jogando assim, uns 4 Animal Crossing. Assim, Animal Crossing é um jogo que quando eu paro de jogar uma vez, eu me recuso a voltar, porque eu tenho medo, cara. Tem até um creepypasta que o cara voltou pra jogar Animal Crossing e tava tudo meio morto lá, tá ligado? E eu imagino que os caras vão estar todos... Tipo, não era um creepypasta de terror, mas era depressivo, porque os caras estavam todos chorando, tudo destruído a cidade, tá ligado? Com saudade. É, e todo mundo se perguntando por que você nunca mais apareceu, cara, o que aconteceu, não sei o que lá. Era uma fanfic dramática, na verdade. Puta, ô, Henk, sabe o que podia acontecer? Fica a ideia aí pra Nintendo. Eles podiam lançar um Animal Crossing que você larga, fica um ano sem jogar. É quando você volta, ele tá pós-apocalíptico, climão Fallout, assim. Aí vira um outro Animal jogo. Animal Crossing Revelations. Porra, essa é sensacional. Interessante, o Ifit ele fez isso comigo, não ficar pós-apocalíptico, né? Perguntar quem que é você? Se eu voltei depois de um ano. ou então, a hora que você voltar pra cidade, você é tipo mó pare, assim. Porque já entrou um outro cara no seu lugar, assim, todo mundo gosta dele, que ele pega todos os insetos, pesca todos os peixes. E fala assim, você é um bosta teu lugar de volta. Ele acorda na rua. Você volta pra cidade, eles estão adorando os bezerros de ouro, estão negando a existência de Deus. Cara, sério, deve ter algum índio ouvindo a gente. Façam esse jogo. Um jogo que você para de jogar por uma semana, aí quando você volta, o cara acorda no nada e tem que ir resgatando as memórias do que foi a última semana, enquanto o jogador não tava. Olha só, não existe uma coisa. Não é um jogo que você acorda com amnésia, vai lembrando? Né? Não tem. Tem o tem um aquele... filme. Ah, tá. E tem um monte. Filme tem todo um monte. Filme, cara. Tem um jogo que faz isso. Não? Tem aquele jogo que é de terror. Tem aquele jogo de terror que é 3, que é 8 bits. Que você não sabe o que aconteceu. Sabe qual que é? Ah, né? Sim. Esqueci. Mas jogo que o cara não sabe o que aconteceu, tem um monte. Tem aquele jogo daquele loiro idiota que tá combatendo a Shinra e nem sabe quem ele é. Esse é a melhor amnésia explicada nos games, eu acho. Cara, não, sinceramente, tem... Final Fantasy VII é a melhor amnésia explicada nos games. Isso de ficar a galera sem jogar e ter efeito, tem no Metal Gear Solid 3. Você tá na luta contra o Wade, sim, você deixa o cara é velho e tal. Se você deixa o videogame desligado por uma semana e volta, ele morreu de velhice. Nossa. Aí você não precisa matar ele. Esperando pra lutar. Sim. Contemplem o poder do freestyle, porque isso já virava um tema, ficar combatendo personagens que não sabem quem eles são. O Stanley Parable tem um achievement que é você ficar um ano sem jogar um negócio. Sim. É, tem. Ninguém tem esse aqui. O M. Maciel lembrou o nome do jogo, é Lone Survivor. Sim. Esse aí. É, esse aí mesmo, que o cara é um jogo de terror, o cara começa sem saber o que tá acontecendo, porra nenhuma. Eu só acho que M. Maciel é uma menina, cara. Sim, é um homem, tá comprovado. Mas tudo bem, se for um menino, uma menina, é só vocês verem como que eu não sou machista, ou sou. Não sei. É. Se fosse rosa, se o Nick tivesse rosa, eu ia dizer que era uma menina. Se tivesse um lacinho, eu ia falar que era uma menina. Putz, quem que tinha o Nick se rosa? Se tivesse de garçom, tu ia dizer que ele é um garçom. Ou se tivesse falado assim, é Lone Survivor Hinks, gatinho. Aí eu teria achado que era uma mulher também. É um menino, né? Obviamente. Teria achado que é o Giba. Não, cara, é o Giba. Falou aí, Giba, beleza? Tá. É, então nós vamos começar rodando a roleta aqui, que é pra ver os... Não imita, cara. Rodando roleta. Vai. Fantástico, o pior da casa própria rodando. É pra falar alguma coisa? Então, é pra falar. Mas qual que é o tema mesmo? Você não tá lendo aí? Tá sorteando. Achei. Tava preparado essa vez. Quem já acabou de rodar? Tá rodando. Não, é falando aí. É falando os 5 aí, cara. Rodando e sorteando. Sou eu. Cala a boca, sou eu. Tema 1 é Roberto Carlos. o jogador de futebol, eu não sei. É, tema 2, retrospectiva 2013, é um pouco batido, né? É um pouco clichê. Tema 3, dicas de Natal. Não sei quem fez essa lista, não. Homem de Nazaré, tema número 4. Homem de Nazaré. Eu não sei quem é. É tema número 5, Sonic de novo. Não, por favor. Então, é o tema sorteado aqui, rodou. É o tema é retrospectiva 2013. É muito bom, tá certo. Ah, que fantástico. Que, bem no último Games Foda Live do ano, né? Que coincidência. Apropriado, né? A gente já tinha falado antes que é o último do ano. Não, é, mas aí fica surpresa. Tá no site. Drop the bomb. Fica o spoiler. Assim, é meio esperado, né? Porque semana que vem é Natal, então. É, mesmo que tivesse desculpa, ninguém. Desculpa, a gente não trabalha, né? Eu só não falo que mesmo que tivesse ninguém ia ouvir, porque os streams do Rinks tem nego ouvindo até as 3 da manhã sempre. É impressionante. Sim. Ah, o de Beyond tinha tipo 10 pessoas até 6:30 da manhã. Como foi o do Beyond, velho? Vamos falar sobre o stream de Beyond? Eu não vi. O do Beyond foi o recorde do streaming brasileiro. Foi 11 horas de streaming. Meu Deus. 11 horas eu e o Rinks. Primeiro o Sorox desistiu no meio, depois o Marcelo entrou mais. E quando estava em 10 horas, a gente já tinha fechado, e minha mulher falou: não, mas eu quero ver todos os finais. Reparem que isso já tá dentro do tema, porque foi um dos maiores acontecimentos de 2013, foi Beyond Two Souls. Sim. Tinha que você ia falar que foi o streaming do Rinks. Pra mim era isso. A melhor, na verdade, foi a sua, né? A Su no stream do Rinks foi o que. Pra quem não sabe, Su é a esposa dele, hein? É. Tava brigando com ele no meio da transição. Tava jogando melhor do que ele. Ai, amor. Nossa, mas tava muito bêbado já, bicho. Ah, agora você admite que você tava. Não, bêbado. Mas eu que nem eu falei, não entra nem no meu top 20 bêbado. Ever, assim. Aliás, você falou na hora. Eu não sei se agora é sóbrio você. Você tá sóbrio, né? Tô. Ah, eu não sei se agora é sobre você manter a afirmação. Você falou que era o pior jogo que você tinha jogado. Cara, com certeza. Eu tava discutindo essa semana todas as coisas que eu achei, assim. Tipo, ó, o Shakan, cara. Shakan pelo menos tenta, cara. Eles parecem que deixam de tentar, tá ligado? Shakan era tipo o que eu sempre almejava como o pior jogo que eu já tinha jogado. Mas eu acho que Beyond tomou o lugar, assim, no coração, tá ligado? Esse é um ponto bom pra começar. Qual que é o pior jogo que vocês jogaram esse ano? Esse ano? Beyond? Puta, difícil. Tô pensando. Esse ano foi Uncharted de Golden Abyss, cara. É ruim assim? É ruim demais. O jogo não é desse ano, mas eu joguei ele esse ano. Ah, eu não acho tão ruim, não. Nem o Beyond eu acho tão ruim, cara. Eu não sei o que tem de errado. Cara, foi top 3 piores jogos que eu joguei na minha vida. O Beyond é irritante demais, velho. Isso que é o problema. Cara, eu acho que vocês esperam coisas demais do Beyond, sabe? Vocês já deviam saber. Não, a gente não tinha nenhuma esperança no jogo e mesmo assim conseguiu ser ruim, tá ligado? Esse é o problema. Cara, eu sou deu umas 3 voltas. Eu sou a pessoa que fez o maior lobby contra o trabalho do David Cage em todos os tempos. Era meu objetivo de vida era que esse jogo fosse ruim. Mesmo assim, ele me surpreendeu. É. Mas eu tava vendo aqui, pensando nas coisas que eu joguei hoje, eu tenho um problema grande que eu costumo jogar coisas como, sei lá, eu tava trabalhando também, não tinha meu tempo. Eu costumo jogar coisas que eu meio que já sei que vou gostar ou que eu tendo a achar massa, assim. É, eu também, assim, não. Até porque se eu jogo um bagulho ruim, eu geralmente não vou até o final, não, assim. Eu acho que as piores coisas que eu joguei esse ano ficam entre o Batman. Sim, e o Fórmula 1 2013, assim. Nossa, você passou 17 semanas aqui no podcast jogando Fórmula 1 e é ruim. É. Eu terminei em 2012, velho. Tinha que jogar alguma coisa. Só Fórmula 1 zero, cara. Então, o próprio Gran Turismo 6 que eu tô jogando, aliás, eu já terminei. Mas. É. Cara, que coisa que eu joguei, eu tava pensando. Tá, tira o Beyond da lista, pensando por fora. Uma coisa que eu joguei esse ano com alguma expectativa, ainda que pouca, e foi realmente, tipo, não acrescentou absolutamente nada na minha vida, eu tinha até esquecido que existia, foi o Ascension, o God of War. Nossa, é verdade. Esse foi péssimo. apagou totalmente da memória esse jogo, esse... de tão relevante. O, aquele Remember Me desse ano, né? Mas Remember Me é legal, comparado com muita coisa, ele é bem legal. Eu sei que o Neuzão jogou Lost Planet, que ele falou muito mal também. É, Lost Planet 3, não é nem que ele, o jogo é horrível, é que, sei lá, é o jogo mais irrelevante que saiu nos últimos 10 anos, sabe? Caralho! Você saiu daquele jogo, você não ganha nada, você não consegue ver nada, mas ele não é muito pior do que nada também. Ele só é o bagulho que eu só joguei porque eu tava no site mesmo, senão... Irrelevante ofensivo até, né? Foi, não, foi esse comentário, foi nível guerra de hater. Ah, eu acho que Lost Planet 3 seria a pior coisa dos últimos 10 anos dessa Eu acho que a pior coisa dos últimos 10 anos foram as Mega Evoluções. Cala a boca. Você não, o quê? Você tá de sacanagem? Tá cheio? Oh, entra no Smogon, vê quantas já foram banidas, irmão. O bagulho é desequilibradaço, né? É pra ser bonito, não é pra ser próprio. É novel, tipo. Puta, não, se o Pokémon é pra ser bonito, os caras estão atrasados em umas 3 gerações já, velho. Cara, mas gente que não gosta da Mega Evolução é fácil achar. Como é fácil achar gente que não gosta do fim da ditadura. Aliás, é muito fácil na internet. Mas a internet não sabe o que tá falando, eu sei. Não, outro jogo que eu não joguei inteiro, mas eu joguei o demo e foi, sei lá, um dos piores jogos que eu joguei esse ano foi o demo de 3DS do Sonic Lost Worlds, que conseguiu ficar tão bom na minha lista de jogos ruins quanto Sonic Adventure 2, que era o jogo que eu menos gosto, é o jogo que eu menos gosto, assim, de todos os tempos. Tá valendo o demo? Então, porque... eu joguei o demo. É, eu acho que demo não... Não, porque o que eu joguei na BGS, no evento da Sony de Kinect, tá no páreo também, fácil. É, que se vocês falaram, não precisa ter terminado o jogo, então o demo conta como não ter terminado o jogo. Ah, Kinect é maneiro pra caralho, pode parar. É, então a demonstração não fez justiça, tanto Kinect quanto Drive Club. Não, Drive Club é um cocô. É, ainda bem. O que eu vi de Drive Club é um cocô, não joguei ainda, mas... Até porque não saiu, né? Assim, aí. Ó... Eu nunca tinha jogado a fundo o jogo, acho que uma das maiores decepções aí do ano pra mim foi o Monster Hunter, que meu saco explodiu durante o jogo, assim. Cara, assim, é o tipo de jogo que os fãs gostam muito, aí você fala assim, os caras falam assim, e aí quantas horas você jogou, malandro? Aí o cara fala assim, eu joguei, que nem eu, joguei 24 horas do jogo. Cara, velho, mas lá pela hora 40 que fica da hora, velho. E é tipo assim... Você com 200 horas de jogo, você fala comigo. É tipo, tem um amigo meu, cara, que ele, tipo, ele afirma de pé junto que Tio Hilma é um jogo fantástico, só que você tem que fechar duas vezes, pelo menos, pra ficar bacana, assim. Nossa. E eu falo, velho, eu não consegui fechar nem a segunda fase daquela porra lá, de tão chato que é eu fechar duas vezes o jogo, nem fudendo. O povo não nos comentários. Monster Hunter falar. É foda. Monster Hunter, a única coisa que eu gosto são as missões do Metal Gear Peace Walker. Sim, a única coisa que eu gosto de Monster Hunter é isso. Mas enfim, o povo tá falando uma coisa muito relevante desse ano, que, sei lá, foi o que mais ganhou pauta em jornalismo de jogos mundial, foi o negócio da Microsoft, a restrição no começo do Xbox, depois eles voltar atrás. Nossa. E a Sony se aproveitando disso. É, isso. Eu ia jurar que eu tinha sonhado isso, que não tinha sido. Foi legal o lance da Sony, que foi meio que uma volta aos anos 90, assim, quando a galera se xingava, lembra? Sim, tinha comercial da Nintendo zoando a Sega e o Sega does a Nintendo e tal. Viu, mas sabe o que é interessante? Que isso é um revival que tá acontecendo não apenas nos jogos, nos videogames. Mas eu que acompanho bastante esporte internacional, diversos merchandises estão fazendo isso atualmente. Tipo, tá tendo esse revival de um brigar com o outro, tá ligado? É tipo, tem a propaganda do Mustang. Acho que é do Mustang. É o Mustang dando drift na areia, assim. Aí a hora que aparece o Mustang, ele fala assim, vamos ser sinceros. Nenhum adolescente passou a adolescência inteira com o pôster no Passat no quarto, tá ligado? Nossa! E Acabou uma era do fair play na publicidade, né? É. Eu acho maneiro pra caralho que tenha acabado. Isso aí do Mustang, até o cara comentou ali no tweet que o Paul Walker morreu esse ano também, né? Então, esse comentário do Mustang foi em homenagem ao Paul Walker, grande ator de Velozes e Furiosos. Um dos melhores atores de Hollywood. Pô, gostava pra caralho dele. Pô, uma galera morreu esse ano, na real, né? É, aqui, ó. A galera no chat do Twitch tá listando as mortes. Morreu Chorão, Paul Walker, Nelson Mandela. Morreu a credibilidade do Xbox. Morreu a dubladora da professora do Simpsons. Eu me esqueci. É verdade. Morreu aquele cara, o outro chorão, que era da banda que eu esqueci. O outro champignon. Morreu Hugo Chaves. O cachorro lá, o do Brian. Já reviveu. Ele já falou que não vai morrer, não. Ah, vai se fuder. Era pra trás, era vai se fuder, parei com tudo essa merda aí. Morreu o Luigi. Morreu a ética e a vergonha do Fluminense. Mas você tava morto há muito tempo, né? Ah, essa é desde 97, meu amigo. Teve outro revival dos anos 90 aí no Fluminense. Isso foi feio, hein? Então, na verdade, 97 e 2003, né? Que foram os dois anos que o Fluminense devia ter caído e não caiu. Esse ano foi a comemoração de 10 anos. É, festividades. Tá, fora videogame, no geral. Daqui a 10 anos, se vocês estiveram vivos, vocês vão olhar pra 2013 e lembrar do quê? Foi um ano merda pra caralho. BioShock Infinite. Não, fora de videogame, Celso? Não, pode ser videogame. Só a lembrança que marcou o ano. Cara, eu acho que em questão de game design puro, assim, eu vou lembrar de Last of Us como se lembra de Resident Evil 4 hoje em dia. Eu vou lembrar eternamente, não só daqui a 10 anos, mas pra sempre da festinha de lançamento do Grupo 2006. Foi louco. Vocês falaram disso semana passada, porque além de não ter participado, eu não consegui ouvir. Eu também não participei, então eu não sei se não. Falaram ou se não, não tinham propriedade disso, nenhuma falar. Eu vou, galera. A gente não falou, inclusive, porque eu tava na dúvida se o que você tinha ganhado e qual que foi a extensão do que aconteceu lá, entendeu? Assim. Pra quem não sabe do que a gente tá falando. Teve um evento de lançamento do Gran Turismo 6 aqui em São Paulo. Com os maiores jornalistas do Brasil. É, os maiores jornalistas do mundo, talvez. Aí tinha que estar credenciado. Convidaram a gente, só que era de manhã. Eu e o Tubião, a gente tava sem saco pra ir e a gente não manja nada de Gran Turismo. E o Guerra, que é do Rio, tava em São Paulo. E ele curte essa merda. Aí a gente falou, aparece lá, né? E aí conta aí como é que foi lá. Você vê, né, como as coisas são. Nem sabia que ia ter essa porra. Enfim, aí teve lá o bagulho, foi em Mogi Guaçu, no Autódromo Velopark. E aí foi louco, assim, tipo, a gente jogou muito Gran Turismo, o que por si só já é muito legal. Pelo menos pra mim, e pra uma galera que tava lá. E aí rolou, tipo, volta em carro esportivo no circuito, sabe qual é? Eu andei de Porsche, assim. Foi animal, o cara sentou o pé, assim. Foi bem da hora. Peraí, de um carro de verdade? Tinham vários carros de verdade, cara. Eu dei o azar, entre aspas, de andar no Porsche. Teve gente que andou em Lamborghini, Ferrari. Mas não dava pra dirigir, né? Não, você ia na carona. Mas ainda assim, velho, é muito louco. Só de você ouvir o roncão do carro, assim, e fazer as curvas mó rápida, é bem da hora. Ah, certeza. Eu nunca dei dentro de Camaro, velho. Eu também não. Não, o bagulho mais rápido que eu já andei. Ninguém andou de Camaro. Nem de Camaro. Ah, eu, por exemplo, eu nunca andei no helicóptero, assim, também. Não. Eu já andei. Não, pera aí não. Não, é que assim, Camaro eu acho que é o primeiro carro, assim, dos tiers, assim, que eu nunca andei, tá ligado? Cara, eu já andei numa BMW e foi por causa do Afra. Eu já andei muito de Mercedes. É, eu já dirigi. É Mercedes, todos os ônibus são da Mercedes. Já dirigi Fusion, já dirigi Audi. Fusion é louco, Aliás, o Fusion novo tá uma teteia. Que não, carro bonito. Não novo, acho que faz tempo já que eu dirigi um Fusion. Vocês assistiram o filme de Speed Racer, né? Sim. Sabe, não é spoiler que ele ganha o Grand Prix. Então, quem não assistiu, por favor, isso não impede ninguém de assistir. Não, no ainda final, que não fosse spoiler, quem tinha dúvida. Todo. Não, quem tinha dúvida que ia acabar com o Speed Racer ganhando a corrida. É, foda-se. No, vai começar o Grand Prix, estão todos os corredores mais fodidos lá ever. Aparece o Speed Racer, que é um caipira do cu do mundo. E ganha. Foi o que aconteceu nesse evento de Gran Turismo com o Guerra, basicamente. Foi basicamente, cara, porque, tipo. Eu já tava lá, assim, aí tava conversando com os caras, filando lá o café da manhã, porque tava muito, muito bom, assim. Aliás, a comida que a Sony providenciou tava de alto nível, hein? E vamos agradecer a Mônica Matos aí, que quebrou Mônica nosso Matos, gato, que... Mônica aí. É Mônica de Matos, né? No e-mail dela é Mônica Matos, mas eu acho que é Mônica de Matos o nome dela. É. Gente boníssima, gente muito, muito ela boa. Ela tava lá? Ela tava lá? Tava. Se todos os representantes das empresas aí tratassem a gente que nem a Mônica Matos, a gente já tava profissional ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro. Não, cara, eu falei com ela recentemente, tipo, essa semana que passou, pra ela me mandar o tiro aí. É realmente uma pessoa muito educada e tal. Ela é muito... Alguém promove Mônica Matos, é diretora da Sony no Brasil. Não, presidente, ela vai tirar o Kazirai no futuro. Sim. Tomara. Team Mônica Matos. É. Aí, velho, eu tava lá assim, e os caras falaram, aí vai ter uma competição, hein? Aí eu falei, puta, da hora, mas qual é a minha chance? Tipo, tava os caras do Gran Turismo Brasil lá, sabe qual é? Tipo, os caras correm... Os caras correndo de simulador, assim. Eu falei, puta, da hora, né? Vou até correr e tal, mas não vai dar pra mim. Aí os caras falaram, e a gente vai ter um prêmio especial. Eu falei, caralho, o que esses caras vão dar? Eles vão dar um Play 4. Lógico. Porque, porra. A Sony e tal, prêmio especial é a primeira coisa que você pensa. Aí os caras deram, tipo, pro terceiro lugar foi um fone fodão lá, acho que o Pulse. Da Sony mesmo, PlayStation. O segundo lugar ganhou um PlayStation, o bundle lá do Ayrton Senna, do PlayStation, com o jogo. PlayStation 3, no caso. O PlayStation 3, é. E o primeiro lugar, eles anunciaram assim, e o primeiro lugar fica com o prêmio especial e tal, que é um desses cockpits que tá aqui. Que a gente postou foto na matéria. Foto que o Revolta tirou, aliás. Muito obrigado, Revolta. E é o cockpit, velho, com a porra toda, sabe? Que é tipo videogame, TV, jogo... Banco, volante, tudo. Cara, é a maior coisa que qualquer um do site ganhou por causa do site. Cara, eu com certeza. A única coisa que eu ganhei, assim, na minha vida, ganhar, tipo, de não comprar na minha vida, foi tipo a nossa amizade. Não, além disso. É nada, ele comprou, fácil. O meu beijo. Eu ganhei um bolo de fubá uma vez de festa junina, tá ligado? Eu juro pra vocês, foi o único bagulho que eu ganhei na minha vida. E aí tipo, eu corri lá e tal, eu dei uma praticada antes, porque tinham quatro máquinas rolando o torneio, assim, era um time attack. Você chegava, sentava, dava duas voltas, o melhor tempo ficava e é isso aí. Um beijo, um abraço. Aí tinha outras seis máquinas que você podia ficar, tipo... correndo pra ver como é que tá o volante, force feedback e tal, não sei o que, pra curtir o jogo e avaliar e tal. Porque a gente é jornalista profissional, é por isso que a gente foi pra lá. Sim. Tinha nada a ver com a comida. Aí... Nunca tem. Não. Aí eu dei uma praticada assim, eu falei, bom, tô virando num tempo bom, se eu não fizer bosta, vai dar certo. Eu vou entrar pelo menos pra competir. Aí eu sentei lá e fiz a volta, cara, que era tipo um segundo e meio mais rápido do que a volta mais rápida que tava no bagulho, sabe o que é? Falei, caralho, velho, que é isso? Aí, tipo, a hora que piscou, assim, tipo, menos um ponto, não sei o que, o jogo vai te dando as parciais, né? Durante a volta. Aí piscou assim, tipo, eu tava um segundo e pouco abaixo. A minha perna começou a tremer, maluco. Tipo, bizarramente, assim, eu fui de puta, toda. Isso é uma merda. A hora de frear o carro foi tipo, tudo errado, sabe? Mas. Aí eu levantei da máquina, assim, tipo, meio amortecido, tá ligado? Aí eu falei, pô, e os caras do GT Brasil já correram? Perguntei pro cara que tava anotando os tempos. Eles não tão valendo. Porque eles correm de simulador e tal, então eles não tão na competição. Aí que eu percebi que, tipo, era real, sabe? Cara? Havia um chance. Que bonito, cara. Pô, tá todo mundo. Os ouvintes estão chorando copiosamente agora. A gente tá todo mundo sentado em uma. O Guerra tá no meio da sala com uma cadeira e a gente tá sentado em volta no chão, assim. Cara, foi a parada, tipo, mais. Porque aí eu levantei, aí eu sentei no banquinho que tinha assim, aí veio o Rodrigo Brasiliense da Info, Spitfire 13 lá do Twitter. Aí veio ele falar comigo, e aí, cara, você já jogou e tal, já correu? Eu falei, cara, já. Tipo, meio sem acreditar, assim, eu falei, pô, já, e eu acho que eu tô ganhando, cara. Aí, tipo, foi uma hora e meia até acabar o torneio. Do momento em que eu fiz a minha volta até acabar o torneio. E toda hora ia alguém sentar na porra da máquina pra botar o tempo. Aí eu ficava só secando, só olhando. É tudo Botafogo, tá ligado? Só secando, assim. Aí, no final das contas, eu ganhei. Aí, corri uma com o Bruno Senna. Nervoso pra caralho, aí eu perdi. Que bonito. Mas ele joga bem? Ele, porra, cara, ele é bom, assim. Ele é bom. Eu acho que ele deve dirigir de verdade melhor do que ele joga, né? Eu acho também. É, faz sentido. Mas, tipo, a gente correu numa pista que ele gosta muito, que é Suzuka, no Japão. É a minha pista favorita também. Mas, assim, a primeira volta eu fiz meio segundo. 4 décimos, né? Mais rápido que ele. Quase meio segundo mais rápido. Mas tinha muito nego em volta, sabe? Tinha uns caras filmando a minha cara, velho. Eu falei, puta. É, isso é um... Ela não tá numa condição legal, sabe qual é? Agora não, sério. Mas sabe quem que é? Só um minuto. Eu acabei de receber um e-mail aqui. O Fernando Meirelles, ele tá querendo contactar o André Guerra pra gravar uma continuação do The Wizard. Com essa história dele aí. Ô, Guerra. Eu topo. A primeira coisa que eu pensei quando eu fiquei sabendo que você ganhou o cockpit inteiro, uma é como iam levar, eles vão entregar na sua casa, imagino. É. E a outra é, beleza, eles vão levar um cockpit na sua casa. Seu pai vai olhar pra você e falar, tá, onde você vai colocar essa merda? Então, eu não moro com meu pai, né? Eu moro com minha mãe só. Ah. Mas meu quarto tem algum espaço, cara. Porque assim, eu tenho o volantinho, o meu volantinho humilde, que a senhora patroa me deu. E, assim, ele tá numa mesinha aqui e tal, dá pra tirar. A coisa é você substituir a cama, cara. Você dá não, a medo. Cama dá pra puxar pro lado, já me tirar a mesa da, a de cama dá pra almoço. Tirar, dá pra, tipo, tirar minha cristaleira onde estão os meus Gundam e tal, dá pra dá dar pra um jeito. Dá pra tirar todo o quarto e colocar o cockpit pra dentro. Dá pra você ir no marceneiro, serrar o cockpit, colocar uma cama junto e fazer igual aquelas camas de criança que é um carrinho, né? Acho que nem precisa, cara. Eu durmo nele do jeito que ele tiver mesmo. Mas é isso, assim. Aliás, a Sony ficou de entrar em contato comigo, ainda não entrou em contato. Se você for da Sony, tiver outro. Olha aí. Eu estou. Aposto que rolou meio que um... Quem ganhou? Ah, foi o Games Foda. Nossa, que interferência. Oh, se você for da Sony, estiver ouvindo. Mônica, se você estiver ouvindo, eu tô cara. Eu quero muito jogar essa porra aí. Eu já fui em shopping na loja da Sony, que lá tem o mesmo, não tem o cockpit, mas tem o mesmo volante, assim. Aí eu fui na loja e fiquei jogando, assim, um pouquinho pra matar a vontade, tá ligado? Ah, esse foi o momento mais emocionante de 2013 na vida do Guerra. Eu acho que foi o momento mais emocionante da minha vida, ponto, tá ligado? Joguei com o Bruno Senna, bati mó papo com o Bruno Senna, assim, e o cara é muito gente boa, tá ligado? E aí, gente, qual foi o momento mais emocionante de 2013? Foi quando a Cida Marte deu um RT? Cara, eu vou deprimir você então, mas eu vou morrer esse ano. Nossa, cara. Não, mais emocionante no sentido positivo, cara. Não, mas foi emocionante, velho. Eu vou morrer esse ano, hahaha. Morreu esse ano, foi triste, cara. Foi um momento emocionante. É, emoções não são só positivas, né? Tem emoções negativas. Agora, positivo, não teve nada de positivo esse ano. Esse ano foi uma bosta, né, cara? Não teve de boa esse ano. Velho, sem sacanagem, se não tivesse sido essa parada do Gran Turismo, eu podia ter facilmente me matado assim esse ano, porque não ia ter. Caraca. Eu não ia ter não. Perdido nada e esse pai ainda tava no lucro. O bagulho foi muito ruim, cara. Vocês lembram? Tinha uma época aí que a gente tava falando que tinha maldição no Games Foda, que tava só zicando todo mundo. Esse ano foi uma bosta, cara. Foi, acho que pra todo mundo, né? É. Menos pro Afro, que tá melhor, lá. Foi melhor matando. Que 2012. Mas ainda assim, a galera, algumas pessoas, eu imagino que tem muita gente que tá ouvindo que tem um próprio blog, um próprio site, um próprio qualquer merda. É muito ruim você ter uma coisa que é o que você quer fazer e você ter que conciliar com o emprego pra você ter dinheiro, que é o que você não quer fazer. Sim. E acho que não tem ninguém na equipe que não fique deprimido uma hora ou outra por causa disso. Já teve fase do Tuba ficar muito pra baixo, falando, adeus mundo cruel, falando do emprego dele. Eu tenho esse momento a cada meia hora e é muito ruim. É ruim pra caralho mesmo. Tá bem que tem Mario 3D World aí pra fazer tudo valer a pena, né? É, eu não tenho Wii U, né? Eu acho que o momento mais emocionante... Então tá bom, vou mudar minha resposta. O momento mais emocionante desse ano foi o reunião do GameSoda na minha casa. Olha, cara, isso foi uma das paradas mais legais do meu ano também, sem brincadeira. Foi muito bom, foi muito bom. Foi, aliás, essa semana que eu passei em São Paulo, que teve a parada do GameSoda, teve o negócio do Gran Turismo, foi toda muito boa, assim. Foi uma semana pra valer o ano mesmo. E o resto, deixa eu contar. O que mais que teve esse ano? Esse ano teve... Teve Bubsy 3D, cara. Bubsy, é verdade. Tem muita gente mandando coisa no Twitter aqui. Vai lendo. Então, falaram falando... do Fish. Isso. Que fez ele cancelar Fez 2. Fez ele cancelar Fez 2. É Fez ou é Fez? Eu sempre falei Fez. É o trabalhinho. Eu falo Fez também. Porque... isso foi importante. Sim, porque foi um esquema sobre a fanbase de videogame no geral e pra galera lembrar que deve também a gente, embora ele seja uma pessoa mais dramática do que o padrão. Assim. Eu sei que eu dava muita risada com ele, as merdas que ele mandava. Eu nunca consegui ficar realmente puto com o Phil Fish. Nunca fiquei puto, cara, mas às vezes eu ao mesmo tempo que eu entendi o lado dele, eu entendia que grande parte disso era personagem, assim, o cara controverso da internet. Acho que é um pouco de ego também, não sei. Um pouco de ego. Ah, o cara é feito de ego, né? Sim, mas acho que ele não tenha razão, mas eu acho que se ele fosse menos egocêntrico, ele ia validar muito melhor os argumentos dele, sabe? Mas se ele não ficasse ligando muito pra internet, ele... Eu acho que começaram tanto a chamar ele de cuzão e de da puta, de egocêntrico, que ele adotou esse personagem pra ele e começou a forçar. Talvez ele tenha se liberado. Sabe um negócio que... Ó, não vou falar quem foi, com quem que eu estava conversando, porque às vezes não gostaria de ter sido o nome citado aqui. Mas eu tava falando sobre o Phil Fish e aquele filme lá, bem na época que lançou o Endgame The Movie. E cara, eu falava assim, nossa, o cara é mó pau no cu, o jogo dele é fantástico e tal, mas o cara é mó pau no cu, né, o cara é lesadão. Aí um negócio que o índice aqui no Brasil, que estavam conversando comigo, citaram, que eu achei muito interessante, que tipo, o cara reclama de barriga cheia, cara, ele ganhou dinheiro, tipo, sabe, do governo, ganhou maior financiamento. Se o cara fosse índio aqui no Brasil pra fazer o mesmo jogo que ele fez, o cara teria se suicidado, tá ligado? Porque é muito overreact o que ele faz, tá ligado? Ele se faz muito de coitadinho. Ele não só tem um puta de um ego, como tipo, ele se acha tipo a pessoa mais injustiçada da Terra, tá ligado? Eu não gosto do cara também. E ele acha, assim, o jogo dele é bom, lógico, mas ele acha, parece, dá a impressão de que ele acha que o jogo dele é muito melhor do que realmente é, tá ligado? Que é tipo o Messias dos Indies, assim, tipo, sei lá, cara. Não acho que ele se considera o Messias dos Indies, mas eu não acho que ele considera o jogo dele isso. Falando sério mesmo, eu acho que ele gosta do trabalho dele, eu acho que ele gosta do que ele conseguiu com Fez, mas eu acho que ele se acha mais importante do que o jogo, e aí ele se usa como marketing pro jogo. Sabe? O Oniki é muito mais legal do que Fez. Eu acho que ele é egocêntrico no sentido de responder aos ataques, porque eu nunca fiquei puto com o Phil Fish, porque a galera pesava na dele e ele devolvia na mesma moeda. Sim. A internet tirava com ele e ele tirava com quem comprava o jogo dele e tirava com o mundo todo, ele não tava nem aí. Mas, por exemplo, nesse lance de Messias dos Indies, eu sempre tive muito mais asco do Jonathan Blow nesse sentido do que do Phil Fish. Eu acho que o Jonathan Blow é insuportável. Eu gosto muito mais do Jonathan Blow, porque... Sei lá, ele é esse esquema, ele... Só que justamente por ele se sentir tão superior, ele não liga pro que acontece tipo assim, em volta, assim. E aí ele não é tão irritante. Você percebe muito claramente que o Phil Fish ele é trollzinho. E que o Jonathan Blow é lesado da cabeça de verdade. Exatamente. Então, não tem como ficar bravo com o cara, porque o cara é lesado mesmo, tá ligado? Ele ia... Tipo, se ele viu uma pessoa e falou assim, cara, o que você tá falando... O jogo do cara é o melhor jogo que tem. Tipo, Braid é o jogo mais fantástico que eu joguei. Por causa disso. Aí ele catava e entrava no comentário e falava assim, velho, você não entendeu meu jogo, não é por causa disso que o jogo é bom. Tipo, é muito lesado, cara, velho. Toma no cu. Vocês lembram o que começou a discussão toda que fez ele sair? Não. tentando lembrar aqui, eu lembro. Provavelmente que foi alguma coisa com o release de Fez no PC, não foi? Não, não foi isso não. Não era, não. Era, eu lembro não era um cara da... Com ah, foi um cara da Screw Attack, eu acho. O cara do Game Trailers. Deve saber. É. Alguém que tá ouvindo deve lembrar. Foi o cara do Game Trailers. Falou alguma coisa do indie que o desenvolvedor devia ser... devia agradecer ao jornalista. Ah, isso mesmo. Por estarem falando do jogo dele. Não, foi um esquema assim. Aconteceu um negócio que aconteceu da Microsoft... E começaram a perguntar pros indies o que eles acham. Ah, é verdade, isso aí. E aí ele falou, cara, eu não tenho que falar nada. E o cara falou, não, mas você tinha que agradecer por você ter a oportunidade de ser ouvido. E aí começaram a perguntar pro Phil Fish sobre a Microsoft e ele não quis responder. Falou, não, não quero responder. Sim, cara, começaram a xingar ele de arrogante por causa disso. Ele ficou puto. Isso é o meu... A verdade é que jornalista de game também é filho da puta pra caralho, né? Ah, isso é verdade. Associar... Associar a relação profissional com o favor é um troço que foge de tudo. Eu acho que o desenvolvedor, ele não tem que agradecer ao jornalista por divulgar, o jornalista não tem que agradecer a publisher por mandar o jogo, ninguém quer que agradecer porra nenhuma. É um ciclo, é um fluxo de trabalho. As coisas simplesmente funcionam assim, o que é relevante se destaca, o que é irrelevante não. Tá, às vezes é o contrário, mas enfim. Agora, eu não tenho que agradecer porra nenhuma. Se, igual, a gente acha o trabalho da Mônica Matos, que a gente tava falando agora, foda, por quê? Porque ela é educada, porque ela trabalha bem. Mas eu não acho que é um favor mandar o jogo. Eu acho que se mandar o jogo e a gente fala mal, tem que continuar não, mandando. Muito pelo contrário, porque ela nem mandou vários jogos esse ano aqui, que... É assim, ela tipo... Não, mas o que acontece? Isso. Você manda e-mail pra ela e fala assim, ô Mônica, tem jogo tal? Ela fala se tem ou se não tem. Ela fala assim, não, esse eu vou mandar, esse eu não vou mandar, esse você espera, esse você não espera. Ela dá o feedback pra você saber o que você pode esperar dela ou não. Isso é o mínimo que se espera, de entendeu? O mínimo de respeito que você pode receber é esse. Dá pra fazer um episódio, um live fácil só sobre coisas erradas no que o jornalista de videogame faz e no que ele pensa sobre o que ele mesmo tá fazendo. Só que vai ser esse sim a gente vai ser processado, porque... Não, cara, se a gente for só processado, tá ótimo. Ah, isso é verdade. Porque... Eu acho que o site cai no dia seguinte, misteriosamente. E a gente pode falar, sem dar nomes, não pode? Eu acho meio babaca. Não, a gente tem que falar sobre não dar nomes, mas a galera controlar a língua é o complicado. Ainda mais com o Rinks aqui, tem que participar. Porra, Rinks. Porra! Não, mas que é verdade. Eu tô comendo pizza aqui. Aproveitando essa deixa aí, e o esquema lá do não tem nada a ver, não sei nem porque eu ia falar disso agora, mas o esquema daquele evento lá, cara, como é que é o nome do evento lá? Campus Party, e aí, qual vai ser? Já foi o evento? Não, em janeiro, final de janeiro. Já tá vendendo ingresso? Eu não sei porque, que... nós estávamos falando de uma corja pau no cu aqui, eu nem sei porque que entrou nesse assunto. Cara, eu sabia que não ia falar. Então perguntaram sobre isso aqui no Twitter. Perguntaram então, no chat, né? É, eu acho. Perguntaram no Twitter sobre as vitórias do jogo justo. Mas... Cara, as vitórias foram a sede de Miami. Peraí, pô, porra. Austrália, o quê? A gente tá falando de processo e tudo mais. Esse não foi o ano que a gente quase foi processado? Foi. Olha aí, isso foi emocionante. Então... Isso é uma coisa que foi bem emocionante. Guardar de 2013. Por culpa, galera, de quem? Por culpa de quem? Por culpa do Moacir. Não, velho. Tô zoando. Não, mas tá certo, eu gostei. Gostou, galera, que acabou bem, né, porra? Eu era o único no site que tava torcendo pra ser processado. Velho, eu lembro que foi uma época em que eu tava mais away ainda do que eu ando ultimamente. E eu voltei, assim, eu tava, tipo, sem entrar na redação do Games Foda um mês, assim, sei lá, mais até. Aí eu li essa porra em algum lugar, assim, aí eu voltei, tipo, caralho, irmão! Vocês tão malucos, pô! Meu nome tá lá no site, caralho! Foi legal que foi, tipo, no dia seguinte da gente colocar a página de staff. Nossa. É. Se fosse um dia antes, não podiam fazer nada, porque não tinha o nome de ninguém no site. Ali tava todo... Foi tudo planejado, pô. Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre é esse grande momento do jornalismo brasileiro que foi o processo. Pode mandar aí a gente ter esse resultado. Nem pergunta nada. Não, pode responder, eu respondo. Bem, né? Eu me responsabilizo. Uma coisa que aconteceu. Se a gente não dá margem pra ele continuar o processo, a gente pode responder. Não, agora não. Agora ele é brotherzaço, ele chamou a gente. Já caducou, é. Não, exatamente. Então só não falou nada mais sobre o assunto, como tipo, aí, vocês são brother, eu quase processei vocês uma vez. Vamos lá pro game, vamos lá pro bagulho lá que vocês são da hora. Pra Campus Party. Vamos lá que vocês são muito true. Ah, vocês sobreviveram às minhas ameaças de processo, vocês merecem. Era só um teste, tá sabe ligado? Que eu, é, tipo, pai meio. Eu acho que é bastante louvável, assim, o cara sabe, tipo, teve as diferenças com a gente, assim, com o Games Foda, e depois ter a humildade, sabe, qual é de chegar e saber que, tipo, a gente tem, o Tuba e o Celos tem alguma coisa pra dizer. E aí chamar os caras pra um debate, eu acho bacana isso. Cara, eu acho que é o oposto, eu acho que ele não pensa isso, eu acho que ele pensa... Sabe quando... Eu tô com muito Phoenix Wright na cabeça porque eu acabei de terminar. Mas sabe quando você sabe que você tá certo? E é só fazer um cross-examination no maluco e fica tudo resolvido? Eu acho que em Parks é o que ele pensa, ele... tá procurando, não é de hoje, a gente já foi convidado para outros eventos para ele provar pra gente o quanto ele é foda e o quanto só ele tá fazendo alguma coisa por esse país. E aí, lembra o Tuba? Eu acho que é esse esquema também. É, porque sim, ele pegou justamente as pessoas, eu não sei o cara do 99 Vidas, ele ouve a gente, o cara é uma gente fina, mas eu não sei exatamente como é o trabalho dele. Mas ele pegou quem? Ele pegou o Arena, o Electronic e a gente. Ele pegou gente que critica abertamente pra juntar no mesmo lugar e provar pra todo mundo e pro Brasil todo que ele manja muito. Eu acho que vai ser nessa linha. Eu gosto de acreditar nas pessoas, cara. Foda, né, cara? Eu acho que é tipo a última cartada do cara, assim, se der errado não... Se ele não tiver se der errado, ele abre o paletó, tem uma dinamite. Eu vou levar vocês comigo. Niggas, por favor, se der errado, ele abre uma filial em Auschwitz, na Alemanha, sei lá. O cara abre mais uma filial se der errado, pronto. Ué, falando nisso, já que a gente tá falando sobre... Sobre Auschwitz? Sobre ser processado? Esse ano foi o ano do... Não é por 20 centavos e vem pra rua, vem. É. Esse foi o plot twist mais demente do mundo. Alguém mandou até o banner do Facebook pra mostrar que tava dando apoio e ainda não fazia parte do site. Mas eu acompanhei assim, pensei... Lembrando que eu fui um dos que era contra. Só lembrando. Mas quando a gente colocou e quando todo mundo tava a favor, era a hora que tinha que ser a favor, que era a hora que não tinha escrotizado o troço. É, pois é. Na real, era tudo uma... Era um hoax do não salvo, né? Pra gente dar valor ao transporte público. Nossa, era tudo não real. Do protesto, assim, acho que começou bem. Acho que foi uma coisa boa, porque eu acho que o povo aprendeu que ele pode protestar, que ele não precisa ficar parado. Você sabe quando eu sabia, quando eu percebi que ia dar bosta? Que eu fui no do Rio, assim, eu fui no. Eu fui em um, participei, tipo, andei tudo, aquele que pegou fogo no carro, sabe? Uhum. Gênio, pra caralho, nego gênio pra caralho. Mas. E eu fui num outro que eu fui embora antes, assim. Porque nesse eu vi um cartaz. Tipo, sobre a passagem e tal, e nego pedindo estado mínimo. Tipo, Nossa. A mesma pessoa pedindo estado mínimo e passagem de graça. Aí eu falei, cara, eu vou embora. Eu vou pra minha casa. Eu não quero ser visto com essas pessoas. Eu vi, eu acho que foi na Paz do Brasil. Direto que sai querendo ser engajadão, assim, engraçado. Aí sai com aquela carta, sair do League of Legends e vim pra rua. Não faz isso. Eu vi uma entrevista de um cara, acho que foi na Vice Brasil. Ela perguntou, e aí, qual é a da sua reivindicação aqui no movimento? Aí ele falou, é contra o preço, é contra a corrupção, é contra a Copa do Mundo, é pela reforma agrária, é contra toda a Constituição de 87. O cara, nossa, ele era contra tudo. É, só faltou ele falar, é contra você e é contra eu mesmo. É contra o meu pai, minha mãe, a Xuxa. Mas sabe esse negócio que o Guiar disse? Porque, tipo assim, por que que eu acho que na verdade isso sempre foi uma bosta, nunca chegou a ser bom? Porque todo mundo que eu conheço que, tipo assim, fala assim, porra, eu achei uma bosta a partir de quando eu fui na manifestação da minha cidade. Todo mundo que realmente foi na manifestação da cidade voltava e falou assim, não, por favor, não. Foi uma bosta, negada fumando maconha, a tá ligado? A primeira do Rio foi até interessante, assim. Então, foi bem bacaninha, mas... Sabe qual é a parte que a gente considera, sei lá, neutro pra positivo? Era justamente antes de Stone ganhar mídia e disso ganhar publicidade, porque toda vez que aumenta o preço do ônibus em qualquer cidade do mundo tem protesto. Sim. E esse protesto de antes, de porque vazou o que estourou dessa vez foi o lance da violência policial. Mas quando começou aí todo mundo revoltado com o que eles viram na internet, começou a ficar bagunçado, porque era gente que nunca tinha saído pra protesto nenhum, não sabia como funciona. Gente que vê uma aglomeração e já quer uma latinha na mão e uma música eletrônica tocando, sabe? Mas antes disso era um protesto como tem todo ano, se pá, toda semana. O que eu acho foda demais cidade pequena, é que, tipo. Assim, e tal, é, não, o problema todo é que era uma manifestação de cunho político, lógico. E a galera, tipo, ah, o povo não precisa de partido, fora PT, fora PSOL, PSTU. Velho. Pelo amor de Deus, sabe? Saúde. E aí, não, aliás, e aí, lado começou a falar que era o outro que tava infiltrado. Chegou... Não, mas aí, não, daí não, assim, não, ó. O PT assim, tá aí, aí chegou assim, o PT, com... não, é os tucanos aí. Nossa, assim, eu vi muito nego reclamando dessa parada. Inclusive, acho que até o Pablo Vilaça reclamou desse negócio, Vilaça, tipo assim, não pode ter... Não pode não ter esse apartidarismo. Não, barulho de vento. Tá dando uma ventania no... Acho que é no rim isso aí. Desculpa, gente. Eu escutei muita gente falando que não podia ter esse apartidarismo, etc e tal, mas ao mesmo tempo, todos os caras de partido político que tinha fazia frente e enchia o saco, tá ligado? Eles ficavam, tipo, tocando terror e fazendo, tipo, o partidarismo deles daí, tá ligado? Tipo, não, vocês têm que ser da nossa causa aqui, não sei o que tem. Cara, já vi, tipo, nego brigando... Nessa época aí que teve... Essas manifestações, eu vi nego de dois partidos brigando pra ver quem chamava mais galera pra ir pra parte deles, tá ligado? Então, tipo, Ainda viu coisa leve, a gente viu, tinha gente apanhando só porque tava usando camiseta vermelha sem ser de partido nenhum. Mas uma coisa que é engraçado, tentando, ó, vou traçar uma ligação aqui com o tema dessa porra desse podcast. Aí você pensa em pique. Essa onda desses protestos, desse caralho de preço de ônibus, quase que repercutiu na BGS desse ano. Porque uma molecada que tava nessa vibe de máscara do V de Vingança, nossa, quando ficou sabendo que o Play 4 ia ser R$4.000, falou, não, vamos tacar horror. Vem pra rua, vamos dar um bem. Vem pra BGS contra o aumento do preço do Play 4, aí eles proibiram mochila. Fazer protesto na frente do stand da Sony, velho! E não deu bosta nenhuma, né, cara? Limpa essa cueca, cara. Deu. Pessoas com máscara. Lá. Quanto? Não, tinha gente com máscara. Quem é aquele cara do YouTube que tá sempre com máscara? Zangado. Isso! Sensacional o seu trabalho, Zangado. Eu acompanho muito seus vídeos. Se não é você... O que nós saberíamos sobre videogame e sobre arte nesse país se não é o Zangado? Verdade. Mas... Eu não entendi essa frase, não conheço. Fora isso, quase deu merda que eles ameaçaram proibir mochila e fazer um monte de... Proibiram, chegaram a proibir mochila. Eles proibiram e depois liberaram. Tá, mas eu quero saber, assim, teve manifestação mesmo? Teve galera fechando não, lá? Não, teve cara, todo mundo babando na frente do PS4, assim. Galera levantando a máscara pra ver direito, né? É que eu... os dias que a gente foi tava tranquilo, Aí teve uma hora que a gente tava sentado perto da praça de alimentação, que não aguentava mais, ficava em pé. Aí passou três malucos com nariz de palhaço, os únicos, em dezenas de milhares de pessoas. Nariz de palhaço, meu. Agora você é um palhaçom mesmo, cara. É que os caras estavam fazendo cosplay, vocês estavam ligando. É, Twisted Man. Um nariz de palhaço, cara. Os caras estão me explorando no capitalismo. Fantástico. Mas ainda bem que o governo revogou a obrigatoriedade de comprar Play 4. Mas, ó... O cara que não, vocês lembram que no dia que anunciaram o Play 4, o preço do Play 4, saiu um post no blog do PlayStation Brasil, assim, de um cara que, tipo, nunca tinha postado. Aí os caras falaram, é fake, porque o cara nunca postou na... Eu conheci esse cara lá no evento do Gran Turismo, o cara é real, hein? Sim, o cara é o presidente da marca PlayStation Brasil. O cara é gente boa, ele falou que vinha na minha casa jogar quando chegasse o bagulho. Ah, vai. Daí quando eu respondi educadamente no post do Facebook, na comunidade, não sei qual lá, que eu era do Games Foda, que eu tinha recebido o release, o criador do Top falou assim: Games Foda, grandes bosta, quem são vocês? Prova aí pra mim. Aí eu falei, nossa, velho. Deixa quieto, cara. O cara, ele respondia, ele terminava todos os posts com falou, fui, assim. Era falou e uma linha e fui no, usando o F do falou pra baixo. Eu lembro que eu ia tretar com esse cara, eu respondi ele ou não? Eu não lembro. Não, a gente não achou, eu lembro que eu ia falar alguma bosta pra ele. A gente achou melhor não responder. Falando em temas polêmicos, teve o lance da Marta esse ano. Vale Cultura. Puta que no final não deu em nada, né? Não, tá certo pra caralho, porra. Não é cultura porra nenhuma, não. Foda-se. Comprar videogame com essa porra, não pode. Assim, eu acho que, assim, tem coisa mais importante pra se preocupar do que... Ah, não fode, né, cara? Comprar joguinho com o dinheiro do governo, tá uma vergonha na cara, porra. Cara, tem cidade que não tem cinema, não tem teatro, e nego quer... Nego tá brigando pra dar videogame. É meio... Como um brioche, sei lá. Não é nem questão de... no Steam, caralho. Não é nem questão de videogame, é questão de que era R$50. Se você tem hobby de videogame... Você sabe que R$50 não é muita coisa. Ô, cara. R$50 no Steam no fim do ano, hein, irmão? Não, no Steam é uma coisa. Tô falando no geral, assim. Tuba, você falando... Nego quer ver isso daí de videogame com tanta coisa mais importante. Esse nego tá entre dezenas de aspas. Porque a gente sabe muito bem quem tava na frente desse cara. Opa, é. A Square, né, então, e tal. Depois é, Final Fantasy. É, o Kojima. Kojima. Mas se Kojima falar videogame é cultura, sim, porra. Foda-se, é cultura, cara. Tem que dar um decreto, tem que falar. A polêmica foi que perguntaram pra Marta se ia entrar e ela falou que não, porque videogame não é cultura. Ela falou que é bom pra quietar as crianças. É divertido, mas não é cultura. Aí tipo, beleza. Eu até posso concordar que talvez seja cultura, mas... Aí os caras explicaram de um jeito mais esdrúxulo do que a Marta tentou rebater que não era. Não, velho. Feio. Os caras nem sabem o que é cultura. Os caras acham que alcançar um status cultural, assim, é um privilégio, tá ligado? É nirvana. Não. É, e não é, uma velho. Uma coisa que sempre me deixou puto, tanto no debate de jogos são arte, quanto de jogos são cultura. Ou vem alguém e fala, jogos não são cultura. Aí o outro... imbecil acha que vai mudar alguma coisa falando, não, eu aprendi sobre renascentismo e um monte de arquitetura jogando Assassin's Creed. Aí deram, a Marta fala dela, sei lá, ela deve ter jogado só Pac-Man na vida dela. Ela fala que jogos não são cultura, aí o nosso excelente embaixador dá o Assassin's Creed de presente pra ela. Aí ela vai ligar, ela vai ver um cara enfiando uma faca no pescoço de outro e falar, tá, e daí? É a cultura cultura da violência. Devia ter dado o Where in the World Scarves San Diego, acho que devia. Devia ter dado o Rock of Ages. Sim. É, o Rock of Ages. O Rock of Ages é legal, porra. Dado um rock band, assim, vai aprender uma musiquinha. Música é cultura, né? Não, tinha muita gente falando que é a cultura porque. É cultura porque tem livro de Assassin's Creed. Ah, toma no cu. Tem um livro da Bruna Surfistinha, então. Então, cultura, então. É tipo assim, a nossa mídia é cultura porque tem outro tipo de mídia baseado nela. Tipo, não vai ser. É igual quando falam, videogame é arte porque... Porque tem desenho mais, no videogame. Arrecada mais que cinema e cinema é a sétima arte, então tem gente que segue. Constituição arrecada mais que videogame. O Surox mandou dar tcheco no castelo do Cerney pra ela, que realmente é cultura. Bom. O jogo do Chapolin, velho. Não tinha lá um clone do Wonder Boy lá, que era o Chapolin também? Não, sim, era clone do Castle. Não, Horror Castle, alguma coisa Chapolin assim. Chapolin vs Drácula. Então era. É, como caraca, que era o nome? Horror House? Castle. Puta, como que era o nome daquele jogo, cara? Jogo de Master. Depois eu procuro. Essa é a hora que a gente apela pros ouvintes. Sempre que a gente lembra alguma coisa. Qual é o jogo base do joguinho do Chapolin? Fala aí. Puta, eles deviam ter lançado... Ghost House, alguma coisa assim. É, eles tinham que ter lançado tipo um Chapolin na Disneyland, tá ligado? Tipo, ia ser muito foda. Mas eu até acho Chapolin que o jogo seja cultura assim, cara. Mas, tipo... Pode? A gente vai argumentar sobre isso? Ou esquece? Não, deixa pra outro. É, pô, agora já comecei. Por outro lado, a galera no chat tava lembrando também do atentado nos Estados Unidos e do moleque que matou os pais, que nos dois casos relacionaram com o videogame. Tá que isso não foi exclusividade de 2013, né? Mas... Isso, é, todo ano. Nesse ano repercutiu bastante. Esse é o pior, cara, esse é o pior de todo o tempo, porque a galera, obviamente, tipo assim, ainda mais quando o moleque se suicida depois, eles vão pegar tudo que o moleque fazia na vida dele e tentar ligar com o caso, tá ligado? Aí, tipo, puta, moleque... ele gostava muito de comer banana. É, o moleque tem 15 anos, tipo, punheta faz você virar assassino, tá ligado? O moleque tocava muita punheta. Mas é, cara, é muito ridículo isso, cara. Mas é foda isso mesmo. Porque... É, isso, juntando um pouco com o negócio da cultura, é porque todo mundo fica muito a favor, assim, de associar não só videogame, qualquer mídia com alguma coisa positiva. Ah, eu aprendi tal coisa jogando Assassin's Creed. Ah, o videogame melhora a reação motora. Ah, não sei o que lá. Mas na hora de associar com uma parada negativa, não tô dizendo que foi por causa de Assassin's Creed, bem de longe. Mas qualquer coisa negativa, todo mundo fala, não é isso. Tem que rolar uma imparcialidade maior, eu sabe? Eu acho meio hipócrita que... Se você pode chorar com um videogame, eu acho que você pode, no mínimo, ficar com raiva no videogame. Sim. Não tem por que negar. Não vou dizer que vai matar alguém, eu acho. Não, mas, porra, se for uma pessoa desequilibrada, cara... Se a pessoa já for desequilibrada, ela não vai ficar por causa do videogame. Mas sabe o que é o negócio? É que, assim, isso é claramente... Vocês ainda que pagam muito mais pau do que o outro pra aquele Newsroom lá, aquela série... É tudo por causa do esquema de notícia que os Estados Unidos criou, cara. Que, tipo, você pega o método mais fácil, você noticia o método mais fácil, tá ligado? Eles não vão lá investigar a vida do moleque pra ver se o moleque matava cachorro quando ele era pequeno, ou pra ver se ele já tinha índice de psicopatia. Eles catam e vê o moleque jogava Assassin's Creed. Pum! Bom! Aí, ó, por que ele matava a gente? Porque ele jogou Assassin's Creed, cara. Tá na óbvio isso aí, entendeu? É muito fácil invadir a casa do moleque, pegar uma caixa do CD e botar no bagulho, tá ligado? É muito mais rápido, você consegue noticiar com muito mais impacto o negócio. Com certeza. Nada a ver, mas falaram que o nome do jogo é Ghost House mesmo. Opa. Pera aí, o Kakashi W falou que o pior de tudo é que uma família morre inteira e a galera fica preocupada em relacionar isso com o jogo. E é verdade, cara. Inclusive tem aquele texto do Rod que fala sobre isso. A família correu uma tragédia, tipo, uma das paradas mais horríveis que aconteceu esse ano em uma escala individual e tal. E os gamers ficam preocupados com o fato de ter sido associado a Assassin's Creed, não o fato de que morreu a porra de uma família toda, sabe? Tá falando, mas... eu tô lembrando do Cidade Alerta, do cara dele traduzindo. Ah, sim. Assassin's Creed, assassinos com convicção. Com certeza. Ia ser ficava mostrando, vamos mostrar o jogo aqui, olha o cara matando ali. Ia ser muito legal se os caras falassem, ó, ô Marcelo Rezende, você tem uma hora de pauta aí pra você falar sobre o Assassin's Creed e a morte do moleque. Aí o cara começa a jogar, começa a curtir o jogo. Assim, não, aí ele tivesse que ficar enchendo linguiça e falar assim, ó, tá vendo esse alvo aqui? Essa mulher na rua aqui é a mãe dele, ó. Tá vendo esse cara aqui que tá passando aqui? Esse é o pai, o cara, ó. Sou um trabalhador. Essa missão aqui claramente foi baseada no assassinato do pai, esse aqui. Ah, pode crer. Relacionar direto com o assassinato do moleque. É, cara, eu sei lá. Estudando o jogo a fundo. Tem muita gente desequilibrada, mesmo que seja um mínimo desequilibrada jogando videogame. Muita gente. Porque tem gente desequilibrada fazendo qualquer coisa. Tem gente desequilibrada indo ao estádio ver jogo de futebol. Sim. Né? Aí você vai agora. Você não precisa de muito, velho. Você vai jogar um LOL no servidor brasileiro, dá um clique errado, irmão. Ou nem isso, você só joga com um cara que é muito melhor que você, porque é óbvio que as pessoas têm níveis de perícia diferentes. Joga com o Surox pra você ver. Aí é, às vezes você pega um cara que é muito mais foda que você, irmão, não tem jeito. Você acaba a luta, você vai ver lá, o cara tem 500 vitórias, você tem, tipo, 100. E aí? Nossa, cara, aqui no meu tempo de colégio eu vi nego ameaçando um outro por causa de Quake. Pegar na saída por causa do Quake. Eu já briguei por causa de quê? Do Barroots. Mas Quake valia a pena brigar. É outra história. Mas, cara, é muito desequilíbrio. Se você for parar a pensar, as pessoas são muito desmedidas, cara. E não tem nada. O Brasil, ele é muito. Acho que a sociedade no geral, não só o Brasil. A forma como se avalia os problemas psicológicos das pessoas é muito leviana, cara. Sim, é. Você não tem condição de dizer se uma pessoa é apta ou não a assistir um determinado filme. Tipo, os caras batendo com cano na cabeça do maluco lá no jogo de futebol. O cara não é apto a viver em sociedade, cara. Tá ligado? E pô, os caras jogando LOL lá e xingando a mãe, a quarta geração da sua família, também não estão muito aptos a jogar. A jogar o bagulho, sabe qual é? Com mais gente. Devia ter um modo single player pro cara ficar de boa ali. Sabe? Não sei se tá relacionado, mas isso me lembrou de um lance engraçado que aconteceu esse ano. Quando foi anunciado o preço do console aqui, do Play 4, os gringos estavam comemorando pelo fato de barrar brasileiro no serviço. Como se fosse, né? Como se o brasileiro não fosse comprar de outras formas. Mas gringo comemorando pela possibilidade de ter menos brasileiro no serviços online. É muita toxicidade, cara. É muito. Eu não gosto desse termo. Ah, é tóxico. Porque é meio bichinha, né? Um termo. Desculpa essa caninha. Desculpa falar disso de novo, mas é um termo. É fofinho pra dizer que o cara é um jogador cuzão, velho. É muito legal. Porra, é jogador cuzão, jogador. É babaca. É tóxico, é babaca. A gente falou muito, na verdade vocês falaram muito, como é uma retrospectiva sobre nova geração a semana passada, mas pouco se falou, não só a gente, no geral, a Nintendo tava meio comendo pelas beiradas, porque ela não participou da E3, tipo, se você for pensar mundialmente, ela participou da E3 com o Nintendo Direct, ela não participou da BGS aqui, então ficou a impressão de que a Nintendo tá muito fora de tudo. E sei lá, o que foi a Nintendo em 2013? Cara, você fala que a Nintendo tá comendo pelas beiradas, tipo, se for ver as vendas do Wii U, ela não tá comendo nada, né? Tá não, mas fome, assim. Aí é que tá, se for ver as do 3DS, não em vendas, ela né? Tá mas comendo todo mundo. Mas a biblioteca do 3DS tá destruidora. E por que é uma biblioteca se não são livros, cara? Eu sempre me questionei isso. Por que que a gente usa biblioteca? A gente não fala biblioteca de disco, biblioteca de... Sabe? Sei lá. Por que games foda se não sai... Videogameoteca? É a... Ludoteca. Acho que é porque é mais fácil de falar. Ludoteca. Enfim. Ludoteca é bonito, cara. Ludoteca. Não, já... Caralho. Vamos usar a partir de hoje. Ludoteca. Bonito, cara. Eu vou usar. Ludoteca do 3DS. Obrigado. Jogoteca. Na ludoteca mesmo. Eu acho que o negócio da E3 foi até benefício pra Nintendo, porque a E3 tem esse peso dela ser o maior evento de jogos e tal. Então, por isso todo mundo sai decepcionado da E3, sei lá, uns 5 anos, porque os caras ficam esperando aquela coisa, vai ser aquilo ali, e aí não é tudo que os caras querem. Eles ficam, ah, E3 foi uma bosta, não sei o quê. E com a Nintendo, com esses Direct, ela tá anunciando coisa constantemente durante o ano todo, diminui um pouco o peso da responsabilidade, sabe? Mas eu acho que diminui o peso das revelações também, cara. Tipo, não, cara, só ver como... Cara, não achei, não. Você não acha que... Cara, se amanhã o dia Nintendo... que o Mega Man foi anunciado pra Smash Bros... Não, cara, isso é... Mas aí se amanhã a Nintendo fizer um Nintendo Direct, falar assim, ó, hoje... É 10 horas da noite. Se elas falassem amanhã, 10 horas da manhã, já é visão do Nintendo Direct surpresa. Eles anunciaram o Zelda 3D, cara, o bagulho, a casa vai cair pra todo mundo. Sim. Não, mas tipo... é diferente. Tipo, o bagulho do Mega Man, o Mega Man é um personagem que tá, tipo, morto, esquecido, enterrado e zumbificado e enterrado de novo, tá ligado? O impacto é outro. Mas eu entendo, eu concordo. Eu acho só que, assim, a E3 desse ano... O Rinks gosta de falar que eu sou sonista. Eu não concordo, mas... A gente tem que concordar que a conferência da Sony da E3 esse ano foi muito maneira, cara. É, ela foi bacana. Independente dos resultados depois, porque falaram, ah, não é bem assim e tal. Mas na hora foi muito bom. Porra, foi na hora o negócio foi que a gente falou no começo da galera ficar se cutucando de novo, assim. Foi muito divertido. Na hora todo mundo vibrou, justamente porque é o que o Neo falou. A gente sai decepcionado de toda E3 e a gente não aprende. Aí o que a Sony tava fazendo, ela tava meio colocando vida no troço. Ela tava dando soco direto. Foi um bagulho menos corporativo e não chegou a ser no nível de ter um show do Usher. Assim. Mas de certa forma, ela ganhou, foi, né? Muito impressionante, assim. Porque ele é mais potente, ele é mais barato que o outro. Ele é menor. Ele é mais bonito, meu mal. Sim, não tem vantagem no Xbox, assim, falando só do hardware. Se não, ignorar a ludoteca dele. Se você for avaliar a ludoteca... Tem muitos caras da Neo Geff que eu já vi em outros lugares, até uma fanbase legal do Xbox One, mas, cara, não tem motivo de você comprar o Xbox One atualmente, tá ligado? A não ser que no Brasil que é mais barato, quem sabe, mas... Não, exatamente. É um console muito inferior. E não só isso, cara. Se você for para pensar na ludoteca do Xbox 360 nos últimos 3 anos antes do lançamento do Xbox One, tipo... Óbvio, você compra um console que é a continuação de outro console, você espera pelo menos algumas coisas que você já viu. Acho que todo mundo concorda nisso, né? Você compra um Nintendo, você espera um Mario. Você compra um console da, um PlayStation, você espera, sei lá, um Uncharted, alguma coisa assim, um God of War, sabe? E aí você compra vocês lembram, tipo, que tinha aquela tabela engraçadona que o nego fez com, tipo, os exclusivos de PC, os exclusivos do Wii, os exclusivos do PlayStation 3 e exclusivos do Xbox, tinha tipo Gears of War. E acabou, sabe qual é? É Gears of War e Halo, cara. Mas o One tá melhor agora. O que deu uma sobrevida pro Xbox, que era pro Xbox 360 ter caído no ostracismo há muito tempo, o que deu uma sobrevida boa pra ele foram os jogos de dança. A explosão do Kinect, assim. A popularidade dos jogos de dança. O 360 ele tinha uma base instalada muito grande já. Então ele tava vivendo de third party só. Porque a Microsoft, assim, ela largou ele, assim. Basicamente, acho que largou pra provavelmente investir no Xbox One. Por causa do Kinect. Né? Um pouco no Xbox One, um pouco no Kinect. Tá vendo agora, tem muito jogo pra Xbox One. Exclusivo, acho que ele tem bem mais do que o PS4. Acho que, se, pelo menos exclusivo com nomes tão grande assim, sim. Mas... Eu só consigo pensar em Rise, assim, que já saiu, tem... Não, tem o Forza, cara. O Forza tem... Quantum Break, tem o Dead Rising 3. É, Quantum Break é o que, sei lá, me faria comprar um Xbox. Eventualmente seria Quantum Break, mas sendo a Remedy, eu acho que sai pra PC daqui uns 2 anos. E o Forza, cara. Forza é legal. Tem aquele da Insomniac, que não tem. Insomniac? Que não saiu nada do jogo, saiu um trailer só. Aquele que é o shooter, não é? É. Ah, o Titanfall. Não, o Titanfall. Tem o Titanfall também. Ah, o MMO, que é MMO, né? Esqueci o nome. Não, outro. É um de tiro que só saiu um trailer, uns caras correndo, atirando, pulando nos prédios. Só isso. Eu achei bacana, cara. Que é, a galera aí vai falar. Uma vai ser tipo um Team Fortress, assim, né? Meio gráfico de Team Fortress. Meio cartoon, assim, né? É, esse aí. Que dá pra você pichar a parede do também. Xbox. Alguma coisa assim. É, mas assim, ó. Já vou jogar real aqui, jogar minha evidência aqui. Quanto Break vai ser uma bosta violenta, assim. E a Remedy até agora não errou, cara. Não, eu não, nem o jogo que a Remedy fez até hoje foi uma bosta. Então você pode saber que esse vai ser o primeiro, cara. Anota minha... Você sabe o que eu acho que vai ser uma bosta? Que nem que os partidários do Play 4 estão postando as fichas, eu acho que vai ser aquele The Order, não sei o que lá. The Order 1800 e alguma coisa. É, eu acho muito. Eu gosto muito do conceito, sabe, tá ligado? Dos trailers que saíram até agora. Mas eu acho que o nego vai cagar a mão firmaço. O pior é que eu acho que ele vai ser um esquema meio Resistance, assim. Ele vai ser num set interessante, mas todo o resto é meio. Sim. Eu não digo nem que vai ser ruim, sabe qual é? Mas eu acho que ele vai ser medíocre, assim. Só um minuto, o cara com uma Kombi lembrou o nome aqui. É Sunset Overdrive. Esse aí. Opa. Eu tô relativamente animado pro Infamous novo. É o que eu acho que vai ser o mais da hora, assim, do então, play. Que nem eu falei, eu tenho razões pra isso também, pra gostar muito do Infamous novo. Porque o Infamous 1, eu falei pra vocês que foi um jogo surpreendente pra mim. Mas eu acho que vai ser que nem o 1 também, vai ser um jogo surpreendente pra hora dele. E depois vai envelhecer meio mal, assim. É, talvez. Depois você vai ver que não era tudo isso, é. É, mas se você tiver o Infamous 1 de novo, com... Como é que eu vou dizer? Explorando o hardware do Play 4 pra tentar fazer coisas, tanto no cenário quanto no número de pessoas, de elementos, de partículas, sei lá. Com aquilo já vai ser animal pra mim. Eu não espero sim. Nada revolucionário. Eu acho também. Não, eu espero que pelo menos tenha um nível de escrita que nem o do 1. Porque assim, o personagem do 1 também era muito lame. É tipo, tão lame quanto o emo do Second Song, entendeu? Só que ele era lame de um outro jeito, não é lame meio emo, assim. E eu acho que vai... Mas a história no si era muito legal, então eu espero que tenha pelo menos um nível de escrita tão bom quanto antigamente. É, eu espero também. É o único jogo, assim, que eu tenho alguma esperança. Eu acho que o Destiny vai ser legal, porque eu acho que a Band é boa. Mas... Não sei, cara. A bem da verdade, a minha única esperança assim, de jogo que eu tenho certeza que vai ser fodão na próxima geração é o Metal Gear. Sim. Mas é dessa geração, né? Então, o Destiny. O Destiny eu achei que vai ser da hora, porque sempre que eu joguei Halo, eu falava assim, cara, não combina com esse estilo Half-Life que eles quiseram copiar. Se eles fizessem um negócio mais MMO, eu juro que eu sempre pensei isso, cara. Se eles fizessem um negócio mais MMO com grind, assim, que você tem que matar vários bichos. Que você não perde tanta vida e tal, que você joga com outras pessoas cooperativas, ia ser muito animal. E Destiny era tipo assim, é mais do que eu imaginei, entendeu? Então acho que Destiny vai ser bem legal. Provável. Eu acho, sim. Mas isso fica pro de previsões, né? Ah, é, a gente já tá. Opa. É que não vai ser o da próxima semana, porque próxima semana é o Zelda, né? Não, pra gente voltar, né? Ia ser, mas voltar, como vai ser Natal, não vai ser mais. Zelda fica pra 2014. Bem na semana que tava aqui no meu calendário, Zelda. Aí eu olhei, putz, é Natal, não vai rolar. Né? Que bad. Mas eu acho bom a gente então encerrar aí, se alguém tiver mais alguma coisa que interessante. Falta alguma coisa? Eu acho que, como a gente começou falando sobre coisas que a gente não jogou, falar sobre coisas que pareciam que iam ser o ano e não foram, tipo o Uia, né? É, o Uia. Que fim, né? Levou o Uia? O Uia nunca apareceu pra mim que ia ser o ano, então. Não, quando ele foi na época do Kickstarter ainda, parecia que ele ia fazer um puta barulho. E acho que ele acabou com... Ele vai acabar, né, com o fim da exclusividade do Towerfall, basicamente. É. Vai acabar. E aquele, cara, aquele. Um jogo que eu tava com vontade de jogar de Ouya foi aquele que a gente até fez um post. Que é aquele Dead Dragon Cancer. É, tem esse daí. Que ele é o único da biblioteca do Ouya que realmente me pareceu interessante. Da Ludoteca. Para a gente não saiba. Para a gente não saiba como vai funcionar e tal. Mas os outros jogos é tudo bem gimmick, assim, sabe? Ah, ó, esse jogo é. Então, eu discordo de você. Tanto o Towerfall quanto o Idle-Dew começaram no Ouya e se revelaram lá, né? É, mas aí eles viram que não valia a pena, né? Ah, sim, mas tipo, sabe, você tá entendendo? Foi, tipo, não, poderia. Os caras não sabem jogar. Eu, se eu fosse o. Quem estivesse por trás do Ouya atualmente. Eu usaria essa possibilidade, entendeu? De, tipo, facilitar o acesso para os developers para eles se revelarem no Ouya para depois ir pro PC, entendeu? Eu usaria um negócio desse esquema. Já é muito facilitado, cara. Então, não tem como facilitar mais. Todo mundo abriu. Eu sei que é facilitado, mas eu, tipo assim, entendeu? Como se promover como se fosse pra isso o console, tipo, pra não ficar feio, tá ligado? Pra ser beta testa. Eu entendi o que a gente tá falando, e aí é interessante, se o Ia fosse promovido, como, ó, já tem gente demais no Steam, lá é muito difícil conseguir atenção, aqui tá fácil. E se você tiver atenção aqui primeiro, quando você for pro Steam, quando você for pra outros lugares, você vai ter muito mais publicidade. E citar exatamente esses casos de sucesso aí pra dar um boost nas vendas e tal. É que o Towerfall tá sendo promovido no Wii, mas não tá adiantando muita coisa. Não, eu sei, mas o que eu tô dizendo é assim. Então, os jornalistas faziam o resto. porque sai um Towerfall no Uya. As poucas pessoas têm Uya e falam, cara, tem uma obra-prima aqui e ninguém tá jogando. É tipo a época que ninguém assistia Breaking Bad. Aí. É tipo eu jogando Tieraway agora no Vita. É. Aí o pessoal vai fazendo barulho e quando o jogo ficar disponível em outras mídias, ele vai ter muito mais. Muito não, mais o atenção. Lance é que a Sony tá fazendo isso agora. Tudo tá indo pro PS4 e pro Vita. Sim. Tudo quanto é jogo indie tá indo pra lá e ela tá puxando os caras pra lá e tá fazendo o que o Wii devia ter feito. Então não tem vantagem você fazer um jogo pra Wii hoje em dia. É, enfim, o Uya no por final... que fizeram o Uya pensando? Porque ninguém sabia que o resto de não. Todo mundo dos jogos ia abrir a porta pra indie assim como fizeram. Eles quiseram falar um bagulho aberto e tal. E aí todo mundo falou, o Uya teve essa ideia, vamos colocar aqui pra um público maior. E pronto. Como é fácil, né, bater a estratégia simplesmente fazendo uma coisa que você deveria ter feito desde o começo. Sim. Não, e a Sony tá fazendo. Quantos estúdios brasileiros estão fazendo jogo pra Sony? 19, alguma coisa assim. É, era um número perto de 20, acho que é 19 mesmo. É bastante, cara. Perto de 20 é 19, né? É. Pode ser 21 também. Até o início da geração, se eu fizer um jogo pra Sony, dava um trabalho do cacete. Tu tinha que provar com o seu escritório. Tinha que. Nossa, era um trabalho do caralho. Era difícil. É, ixi, e você, Shanna, o que foi emocionante em 2013? Eu não vou falar porque senão vai soar muito gay. Ah, não, fala, agora você tem que falar. Uma coisa emocionante pra mim foi meu namoro de 4 anos com o Marcelo, é sério. Ah! Eu não foi, tenho. Foi, eu vou colocar aí, que delícia. Ai, que delícia! Foi um bom ano para as Girl Gamers. O quê? É, teve o lance da Anitta foi esse ano. Não, ela começou ano passado, na verdade. Né? Não, o primeiro vídeo ela... foi ano passado? Os primeiros vídeos dela, na verdade, o Kickstarter dela foi começou ano passado. Mas ela lançou, vídeos foram esse ano. Tipo, e foi um péssimo ano pras Girl Gamers. Puta que pariu, né? Terrivelmente apresentadas na internet. E eu, meu, sério, tô. Eu choro toda vez que eu vejo um filme assim. Quê? Não acho que foi ruim. É que o YouTube ele fica com medo de criticar. Não, de verdade, eu acho que assim, eu não concordo com as coisas que ela fala, com tudo, mas eu acho que ela chamou atenção pra um problema que a galera agora tá de olho. É, mas ela chamou atenção no pior modo possível. Cara, mulheres dos jogos. Esse problema aí. É a mesma coisa. Falar que a Anitta Sarkis fez um troço muito legal pelas. Só mesmo falando bosta, é a mesma coisa que falar que o Moacir tá fazendo muita coisa pelos jogos no Brasil. Mas eu acho que os dois fizeram a mesma coisa. Eles chamaram atenção pro problema. Se eles fizeram certo, não sei, mano. Não sim, fizeram. Mas o problema aqui... Então, o problema é chamar atenção do jeito errado. O pessoal tá debatendo errado na internet. Sim, e ela meio que manchou a imagem de qualquer causa que tivesse, a causa válida, sabe? Eu acho, assim. O problema é que a gente, pra gente, como a gente meio que, sei lá, tem corpo fechado porque a gente não concorda, porque a gente acha que é uma direção errada, beleza. O que essa pessoa falou é bosta, mas trouxe a discussão. Mas pro público geral, ela é referência. E não tem discussão pra quem tá assistindo. Tem simplesmente ela ensinando como as coisas realmente são e as pessoas aprendendo com as, entre aspas, aulas dela. Essa é a parte que eu acho que foge um pouco. Eu acho assim, foi um bom ano pras gamers. É só você ver as matérias lá do. Eu não sei se foi o Wall, sei lá quem que. As gatas da BGS. Ah. Sim. Um ano o do excelente. Foi muito bom, né? Das gatas da BGS. Como que é o nome daquela delícia lá? Muito bom. As gatas do Arena. Como que é o nome Palmas. Daquela delícia lá? Nossa. Mari Graciosa. Ah, ó, não fui eu que falei, Xana. Não fui eu que falei. O Celos me lembrou. Mari Graciosa é uma delícia mesmo, né, cara? Beijo, Mari Graciosa. Se tiver aí, manda uma foto dos seus peitos pra mim. Acho que melhor que ela. Acho que melhor que ela, só a Mari deixando. Não, mas melhor que era só as minhas tetas só. Tira a foto das tetas. Oi. Se você fosse entrevistar essa Mari, musa dos gamers, aí o que você perguntaria? Perguntaria se ela tá feliz com o que ela faz. Você tá feliz com a sua vida? É isso? Com certeza ela tá. Você quer que seu filho olhe pra trás, olhe pro passado da mãe e veja isso? É sério? Mas... O que você tá falando? Que mulher então tem que ter um trabalho, tipo, em casa, cuidando dos filhos? Nossa, eu não falei nada disso. Não, o Celos que falou assim, você quer que seu filho olhe pra trás? Quer dizer que uma prostituta, o filho não vai olhar pra trás e ver que a mãe dela batalhou o suficiente pra criar ele? Não, acho que a prostituição como única forma de sustentar uma criança é uma prova de amor incontestável. Aí, amanhã, Games Foda processado, chamou fulano de tal de prostituta. Não, isso é o Rinks que tá falando. Não, eu não sou contra. Eu não sou contra a musa dos games. Eu acho que ela tá no rolê dela. Só fiquei curioso pra saber o que seria perguntado numa entrevista. Porque realmente não tem assunto. Não tem, exatamente. Então, por isso a gente, a gente é um veículo de videogame. Ela é, entre aspas, musa dos gamers. E a gente não tem assunto. Eu gosto muito de revista que põe, tipo, foto sensual no meio. A revista de games, assim, que põe foto. A gata do vou mês. Tirar uma, vou gata te... do mês, nossa! É louco, velho. Isso é muito louco. Ela não é mais gata que a Marjorie Bros, diz a lenda. É verdade. Tinha um pôster da Marjorie Bros no meu quarto, cara. Aquele que aparecia, tipo, a calcinha dela. Aquele lá já foi muito celebrado, já. Cara, quem é no agora, tava aqui no chat? Caraca, como uma Kombi. Porque esse cara ou essa mulher... É cara ou esse como uma ser... Kombi, cara. Não é cara como uma Kombi. É cara nossa. Como uma Kombi. Ele tem uma Kombi. Então, porque o cara como uma Kombi falou da Night Games, sendo que não foi a gente que citou. O fenômeno Night Games está crescendo no país. Está crescendo, está crescendo. Night Games é realmente uma bunduda. Eu adoro os vestidos dela, tipo, sério. Ela é muito simpática. Se a Night Games mandar pra mim... uma foto da bunda não, dela só não, de calcinha. Não, cala prometo, a boca, cala a boca. Eu prometo que eu vou olhar. Interferência. Enfim, galera, e-mails. Vai, e-mails. O Hinks, ele faz isso de propósito, pra gente ser obrigado a acabar logo com pra o programa. Acabar, vai. Acabar. Quem que vai ler aí? Sempre não sei se você não mandou pra gente, cara. Se você colar ele aí no chat, eu leio pra você. Sentiram a raiva do Nelzão agora. Lê você, Tubo, você tem vergonha de ler? Lê aí, caralho. Eu não gosto de ler. Lê aí. Cola aí que eu leio com a voz do Silvio Santos. Então, eu vou ler um aqui, vocês leem os outros. Tá, o primeiro aqui é do tal de Henry Nabásio. Ele tá sugerindo que a gente fale de RPGs old school como Ultima Online e Tibia. Tibia. Tibia de 97, como que gente. Tibia e Ultima Online é obscuro, nossa. Eu não sei, meu amigo. Eu não sabia. Ele fala que os dois são 97. Old school, não obscuro. É old school. Ah, old school. Ah, old school. Ah, tá. Entendi. Obscuro. Porra, Tibia. Eu também. Não, e o Ultima Online, caralho. Tipo. Eles são da mesma época, eu não sabia, né? Ele é. Não, é bem anterior. Ultima Online é o primeiro MMORPG que existiu, né? Você vê que nego fez o Ultima e depois ainda tiveram coragem de fazer Tibia. O cara que fez Tibia teve coragem de lançar o bagulho. Na verdade, quem jogou Ultima Online, eu inclusive, é meio vergonhoso existir MMO depois que existiu Ultima Online, porque ele foi, tipo, ao concurso, é o melhor que já existiu. Ele fala que os dois são riquíssimos em jogabilidade e dificuldade. Mas são discriminados pelos gráficos. Ah. Cara, eu não discrimino o Tibia pelos gráficos, não. Assim, eu joguei Tibia por, tipo, algumas horas. Na época, assim. Vamos dizer que eu joguei, tipo, depois e tal. Joguei quando tava, tipo, estourando no Brasil, assim. E eu achei ele bem. Eu não sei se é confuso. Ou se falta. Falta informação pra te dizer o que que tá acontecendo no jogo, pra dizer o que você tá fazendo. É meio perdido, assim. Eu não gostei muito. E aí, fala quanto assunto bom são gold farmers chineses. Ah, esse assunto é bom. Isso é pro Afro. Esse acho. A gente quer uma pesquisa. Esse é pro nosso amigo gold farmer, Afro. Onde quer que você esteja, cara. Então é isso, próximo. Próximo. Tem um e-mail aqui do Thales Castro. Ele começa falando: "Ei, pessoal, parabenizar pelo blog, continuem o bom humor, falando sério de vez em quando." Como assim? Eu sempre falo sério. É aí, antes de puxar o saco, vim aqui sugerir dois assuntos. Pro podcast, que bom, porque a gente realmente já não sabe mais o que falar. Adaptações. Ou seja, filmes que viraram jogos, jogos que viraram filmes, livros que viraram filmes e que viraram jogos. Enfim, uma adaptação de uma mídia pra outra. Realmente dá pra fazer um episódio do caralho sobre isso. Dá pra fazer um só de Witcher. Dá pra fazer um só sobre Aladdin, cara. O Rink sabe, dá pra fazer um só sobre Aladdin. Não, não tem o que fazer sobre Aladdin porque não tem discussão, né? E o Rinks jogou... Não, mas o Rinks jogou dois. São quatro Aladdins. Quatro Aladdins diferentes. Quais que são os outros que faltam pra mim? É o de... Do Master System e do Game Boy. Eu vou jogar eles essa semana. Semana que vem eu vou jogar. Você só vai concluir que o Super Nintendo continua sendo superior. Sim, com certeza. Isso também. Mas eu acho, independente do qual bom ou ruim, é bizarro, porque... se alguém fizer alguma faculdade sobre jogos, mídias digitais, a porra que for... Faz um estudo sobre essa merda, porque tem o desenho da Disney e tem quatro estúdios e quatro interpretações diferentes de como contar a história, de como aplicar em jogabilidade, e quatro jogos que são plataformas, mas são completamente diferentes. Cabe um TCC fácil. Boa, boa. Aí o outro tema, franquias esquecidas. É umas, hein? Só que, obviamente, ele falou... Outro tema, franquias esquecidas. Mas não lembro, não consigo lembrar de nenhuma. Exatamente. Acho Mega Man. Interessante. Não, Mega Man todo mundo lembra o tempo todo. Tá esquecido pela empresa. Não, mas tá esquecido pela Capcom. Qual vai ser o critério? É, assim que a gente lembrar, esse tema vai entrar na fila. E ele falou, apesar de que um sobre Zelda não seria má ideia. Mas a gente já vai fazer o de Zelda. O Zelda é o próximo, porra. Cara, não precisa nem sugerir o de Zelda. Ele vai acontecer semana que vem. É. Semana que vem não. Foi isso. Semana que vem é Natal, gente. Não tem. Continua com o trabalho e abraços. Abraço aí, Thales. Abraço, Thales. Abraço, Thales. E também tem o e-mail do André Andrade. Ele primeiro agradeceu pra gente ter lido o e-mail dele semana passada. Opa. E aí ele falou que queria... De nada, André. E ele queria aproveitar pra falar que a gente falou de Minecraft no podcast de jogos mais importantes pra contar uma história de como ele conseguiu a conta dele. E ele conta a história. Deixa eu ler porque eu não decorei a história. Nunca fui abastado, portanto a maior parte dos jogos eu jogava via esquemas de pipipichu. E etc. No começo, eu acho que ele quer dizer que ele pirateava o jogo. E no começo também foi com Minecraft. Conheci o jogo em algum lugar e logo arranjei pra mim jogar. Fiquei maravilhado, blá blá blá, comecei a seguir a equipe inteira da Mojang. E aí era um final de ano e o Minecraft ia sair do Alpha e entrar no Beta quando o Notch, que foi o cara que criou o jogo, pra quem não sabe, decidiu testar o sistema de gifts pelo Twitter e postou uma lista de códigos. E aí ele... mandou uma mensagem pro Notch agradecendo, falou que o sistema funcionava e que ele ganhou o código. E aí ele ganhou Minecraft original de graça, conseguiu vencer o monstro da pirataria. E o resumo é, chupem fãs de Minecraft que o próprio Notch me deu o jogo enquanto ele ainda era alfa. E aí ele agradeceu o trabalho. É uma moral bonita, né? Achei bonito. É, parabéns. Ele agradeceu. Pena que o jogo que você tá se gabando aí é uma bosta. Não, brincadeira. Parabéns. Não, você sai. Demitido. Aí ele falou que o nosso podcast é o Cidadão Kenny dos podcasts e falou que o Rick é gordo. Sabe quem também é gordo? Ele é gordo. Quem também é gordo é o Notch aí, que você acabou de chupar a rola durante vários parágrafos aí. Você deve gostar então, né? Vamos marcar um encontro aí, seu merda. Ele é gordo e rico. Essa é uma gordo. É, mas ó, Notch é o Silvio Santos da gordura. Ei, Rinks, quando alguém chama de gordo, você fala, sabe quem era magro? Hitler. Pronto, encerrou aí. Mas era fácil ser magro também, tendo o Hugo Boss de estilista, né? Aí mas você aprendeu que ele tá em forma e tal. O Hitler não era vegetariano? Tinha um papo desse? Cara, um papo sobre Hitler. Aí, ó, Xana, sabe quem que era vegetariano? Hitler. É, eu como carne. Enfim, eu acho que isso. Cara, parabéns, André Andrade, né? André Andrada. Sim. André Andrade. Parabéns, André Andrade, porque é muito da hora quando a gente realiza um sonho assim. Que bonito, você Guerra. Ganhou Minecraft do Notch, o Guerra ganhou o cockpit da Sony. A gente quase ganhou um processo do Moacir. Quase tá ganhando um processo por esse podcast aqui, né? É. Sei, a gente pode só não lançar ele gravado também depois. Será que, é. Será que a Nerd Games ela aceita vir participar um dia aqui? Cara, acho que sim. Não começa com essa merda aqui. Vai que ela aceita mesmo? É, não, mas não, não tem tá problema, bom. Eu não vejo problema nenhum. Pode falar sobre Xbox, a gente pode falar sobre... Cara, eu garanto que ela leva pra sobre os amigos. No dia que tenha mais de 8 pessoas no podcast. É. A gente tinha que fazer, então, tipo uma sessão aqui, tipo de fervo. Que o cara sabe que ele vai vir aqui pra ser fervido, tá ligado? Não. Mas acho que é, que o cara... corredor polonês. Não tem aquele programa, acho que era. Não sei onde que é que tinha o programa. Fritada, né? Que os caras fervem o cara e o cara pode ferver a gente de volta. Mas ninguém conhece nós, velho. O que os caras vão ferver nós? Ah, ninguém... cara, fala que eu sou gordo, fala que eu sou curto hentai, sei lá, bicho. Puta, tem tantas coisas pra falar de mim, cara. É, mas o problema é que tu não fica ofendido com nada, né? Isso aí é o problema meu. Mas eu acho, assim, falando sério, eu acho que a Nerd Games ela parece ser muito simpática, assim. Muito ela gente é, boa. Ela eu é. Acho que ela leva super na esportiva, assim, de chamar. Mas esse... eu não tenho. Xingamentos com a Nerd Game. Tudo que eu falo dela é bom, ela é gostosa e tal, entendeu? É tudo uma delícia. Ó, a Panal perguntou se vai virar pânico com essa merda. Provavelmente ela vai sair. Eu não quero perder o movimento com a Panal e pela Nerd Game. Sinto muito. Ó, o cara achou o som do ratinho, cara. Nossa! Ó, a partir do próximo programa eu vou usar milhares de vezes o som do ratinho. Porque, ratinho? Tipo, o som do ratinho é o que tá faltando no nosso podcast, cara. Eu acho que é. Porque o do rapaz ele se encaixa várias vezes, e o do ratinho sempre também. Mas eu não tinha, agora eu vou baixar. Obrigado aí, quem que mandou? Tem que arrumar a música do Resende 88. Resende parabéns, 88. Papai. É, parabéns. Cara, eu quero evitar que vire pânico, assim, mas eu realmente acho que é legal a gente convidar as pessoas. E eu acho a Nerd Games genuinamente uma boa candidata pra gente trazer no podcast, sem zoeira nenhuma, de verdade. Ela é uma que a coisa vai pender pra gostosas risadas, porque se a gente chamasse, sei lá, Guilherme Gamer ou qualquer pessoa assim, ia ficar um conflito de egos muito tosco aqui. É, eu acho que ela sabe levar na esportiva. No máximo ela fala que tá chovendo e por isso que ninguém vem no podcast. Então vamos acabar aqui, vamos. Eu tenho uma sugestão legal. Vamos encerrar num lance meio Marília Gabriela. Não, ela não faz isso, na verdade. Cada um aí resume 2013 em uma palavra. Hinks, 2013 em uma palavra. 2013 em uma palavra? Já foram vários. Deixa eu por último, vai, não sei. Nelson. Se eu pudesse ser gay que nem a Xana foi, eu diria Mariana, cara. Oh. Tuba. Dormiu. Ele tá pensando. Louco. Louco. Louco. Vai, Xana. Prolixo. Como assim? Ué, você escolheu. Você pediu a palavra, você pediu pra definir a palavra. Marília e Gabriela não faz isso. Não, mas é que tipo, what the fuck. Vai, guerra. Inferno. Ô, louco. Você, Celos, você. Morte. Demissão. É. Eu sei, mas do Mac. Tchau. É uma palavra boa. Muito bom. Celos. Galera, bastante. Deixem palavras aí pra resumir 2013 como despedida e acho que é isso, né? E uma palavra, lixo. 2013 foi um lixo. Podcast volta em janeiro. Sim, então, bom Natal pra todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Espero que 2014 comece melhor do que terminou 2013 pra Na verdade, nós vamos ter duas semanas de férias, então, né? Porque dia 30 eu acho que não volta, volta dia... Não, no Ano Novo não vai ter também, não. Jesus, o que eu vou fazer da minha vida até lá? Volta então, dia 6. A gente vai ficar com a gente, porra. A gente vai viajar. É verdade, a gente vem pro Rio, caralho. O Games foda em Rio, ano novo, vai ter muitas fotos. Muitas fotos agora bêbadas. Agora você contou, vai estar uma galera lá no Galeão esperando a gente. Não, com sorte eu vou conseguir tirar uma foto do saco do Rio esse ano novo, hein. Mas aí, eu, não sei se eu não sei se eu vou, ninguém me convidou. Ô, mano, vem, cara. Eu consigo, caralho. Fala aí, Rick. Eu não sei, vamos ver, vamos ver. Eu tô sem dinheiro total, me quebrou esse final de ano. Mas beleza, vamos ver. Vamos ver. E aí, tem posts especiais dessa semana, se Deus no quiser. Site. Posts secretos especiais. Fiquem ligados. É, ah, eu provável review meu de Gran Turismo porque eu já terminei o jogo. Ainda não parei de jogar e não pararei os próximos 3 anos, mas provavelmente vou fazer um review. Volta no dia 6 então, né? Dia 6 de janeiro. Cara, esse som do ratinho é muito bom, velho. Ah, tô coendo biga aqui, cara. É muito bom o bagulho. Beleza, vamos terminar então, vai. Dá tchau aí, galera. Porra. Feliz Natal. Falou, ano novo. Feliz ano novo, feliz Natal. Fico com Deus, boa, gente. Boa Copa. Ô, louco. Falou. Deixa eu mutar vocês aqui, depois eu me muto. Caralho. Fico com Deus, gente. Um abraço.